Toda honra e toda glória sejam para o nosso Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus e a todos que escutam a esta pregação. Amados, as coisas vão acontecendo, esse mundo é complexo, e até mesmo nós que aceitamos ao Senhor Jesus, nós ficamos muitas vezes pensando: será que aquela pessoa é convertida? Será que ela está em Cristo? Será que eu estou salvo? Muitas vezes nós pensamos essas coisas, não é? E muitas vezes nós temos por certo a nossa salvação. Mas quando as coisas ruins acontecem, não que nós tenhamos a capacidade de permanecer numa calma externa, numa beleza externa, mas quando as pessoas passam por um vale, tudo pode acontecer. Pode ser uma pessoa que está externamente bonita, não perde os bens, está com sucesso, mas ela está no vale. É o caso de até milionários que tiram as suas próprias vidas ou estão infelizes. E o primeiro passo para nós entendermos se nós estamos ou não convertidos, se já houve a transformação, é sabermos se o Espírito Santo está de fato dentro de nós, se nós realmente cremos no Senhor Jesus. A palavra diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. Naquele momento que a pessoa crê, ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela. O que nos leva ao título desta pregação, Metanoia, e o texto principal está em Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A palavra do nosso Deus, ela é tão simples, tão boa quanto o próprio autor. A palavra é boa porque o autor da palavra, o próprio Deus, é bom. E isso é óbvio, porque o Senhor Deus é o Criador. Ele fez todas as coisas. Se nós pegarmos qualquer coisa, por mais boa que pareça aquela coisa, é um objeto, é uma coisa. E se nós pegarmos qualquer pessoa, por mais boazinha que pareça aquela pessoa, não é Deus. Ali o Senhor Jesus disse aquilo para que nós tenhamos fé somente no Deus único. Então, lendo toda a palavra, nós entendemos essa palavra de salvação, essa mensagem tão simples, que é um convite daquele que é bom, daquele que nos diz: olha, vocês precisam ser transformados. E que essa transformação é simples. Esse pregador que vos fala sofreu a vida inteira e, quando aceitou o Senhor Jesus, eu ainda fui teimoso alguns anos. E chegou a descer um anjo para me advertir que eu tinha que mudar ainda, que eu tinha que fazer essa transformação. Então, nós só podemos passar por essa transformação se nós crermos somente no Deus único, pois somente Ele é bom. A metanoia vem daí, a transformação vem daí. Mas a palavra, ela diz o seguinte: todo aquele que crê tem a vida eterna. A partir daí, a pessoa faz a conversão. Olha que simples. Será que a pessoa é convertida ou não? A pessoa convertida não é a pessoa bonitinha, de terno e gravata. Pode ser. Mas a pessoa convertida é aquela pessoa que aceitou aquele que é bom. Ora, quem é bom? Somente o Criador. Ele que fez todas as coisas. Ele que sabe todas as coisas. Somente Ele pode te transformar numa pessoa boa. Essa é a mensagem. Então, quem é convertido? Aquele que aparenta ser bom? Não. Aquele a quem o Senhor Deus tem como bom. Quem é santo? aquele a quem o Senhor Deus tem como santo. Nós não somos santos. Nós somos santos aos olhos do Senhor Deus, por quê? Porque nós aceitamos o Filho do Senhor Deus, que é o Senhor Jesus, que é santo, que é um com o Pai. Ele desceu em carne para nos trazer esta mensagem de salvação. Então, metanoia, o que significa? A palavra metanoia tem várias definições, mas dizem que ela é composta pelos termos meta e noia, que significa meta, acima, e noia vem da raiz mente, ou seja, acima da mente. É uma mudança de mentalidade, é sair da caixa, é uma transformação completa. Aqui nós sabemos que a metanoia é todo aquele que foi transformado pelo Senhor Jesus. Porque nós não somos santos. Não tem como uma alma ser santa se ela não conhece o que é santidade. Uma alma nesse mundo, ela vai dizer o que é certo para mim, pode ser errado para ti, tudo é relativo e é verdade. É verdade. Se esse Deus não aparece, então se não existisse Deus, o que que acontece? O que que uma alma vai pensar? Tudo é relativo. Mas esse Deus a quem nós anunciamos enviou o próprio Filho dele, Jesus, para nos salvar. É simples assim. É um convite simples e poucos aceitam para pelo menos experimentar, para pelo menos ler algumas linhas e sentir a presença do Espírito Santo. Porque todo aquele que crê tem a vida eterna, porque vem o Espírito Santo, entra nessa pessoa e sela essa pessoa. Então, se a pessoa faz a experiência com o Senhor Deus, o que acontece? Ela já é um convertido. Todo aquele que crê que aceitou o Senhor Jesus, já é um convertido. Ela já está mudando de direção. Observe que no momento que a pessoa creu, de fato, ela já mudou de direção. Mas é que algumas almas têm mais compreensão. Algumas almas têm mais tempo nessa terra. Algumas almas sofrem menos. Algumas almas sofrem mais. Algumas almas têm experiências fortes. Outras ainda ficam brincando nesse mundo, achando que são convertidas. Mas todo aquele que crê, o Espírito Santo entra nessa alma. E apesar dessa alma entristecer o Espírito Santo não desiste, e essa alma ela já está caminhando para a salvação. Ela já fez a conversão. Então vejam como é difícil, irmãos, nós selecionarmos, decidir quem está salvo e quem não está salvo. Por isso que a palavra diz para a gente não julgar. Não somos nós que determinamos isto. Porém, nós temos que observar a palavra que diz: todo aquele que crê está salvo. Quem é o grande oleiro? É o Criador. Como é que o grande oleiro trabalha na alma de uma pessoa? Aquela alma que foi chamada, ela aceitou, a partir daquele momento, o Espírito Santo habita nela e o Espírito Santo vai testificando. Muitas vezes aquela alma ela pode entristecer o Espírito Santo pecando e o Espírito Santo não desiste. Então vejam que eu estou comentando sobre aquele que crê. Só o Senhor Deus sabe quem crê e quem não crê. Aquele que crê, ainda que aparente por fora por algum tempo, como sendo aquele que está afastado da fé, o Espírito não desiste. Porque tem uns que se afastaram da fé e não voltam mesmo. Mas eu digo aquele que no final ele vai ser salvo. Então, o Espírito Santo ele entra naquele que crê porque a palavra é verdadeira. Todo aquele que crê, a partir do momento que creu, o Espírito Santo entra. Por quê? Porque se creu no Senhor Jesus, deu crédito, acreditou, coisa que poucos fazem, é o interesse do Pai que salve aquela alma que acreditou no Filho. É simples assim. Por isso o Espírito Santo imediatamente entra naquela pessoa e começa a trabalhar. Não é o que diz, não é se jogar no chão, não é falar língua estranha, não é se transformar externamente, chamar a atenção de todos, não. É o trabalho do Espírito Santo habitando naquela alma. É o Espírito Santo, o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, caminhando lado a lado com aquela alma, transformando aquela alma. Então, no momento em que a alma crê, ela já é uma alma convertida. E não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós levar a palavra até onde o Senhor Deus quer que cada um leve. São as obras preparadas para cada um. Então, amados, conversão é a partir do momento que a pessoa creu no Senhor Jesus. Ela já mudou de direção. Só que muitas vezes nós vemos um convertido que declarou, creu no Senhor Jesus e aparentemente não parece ser um convertido. Quando ele volta na fé, nós observamos que ele realmente foi um convertido. Nós observamos que quando ele disse sim para o Senhor Deus, quando ele creu, o Senhor Deus, sendo fiel, naquele mesmo momento já tinha enviado o Espírito Santo. E ainda que os homens não percebessem, durante algum tempo, o Espírito Santo já estava habitando e trabalhando naquela alma, guiando, levando para o destino final, que é a glória. Então, a conversão é no momento que a pessoa creu. E a metanoia é a transformação. A metanoia vai acontecendo justamente nos momentos em que o Espírito Santo diz assim: olha, tá vendo o que tu fez? Está errado. Aí a pessoa fica triste com uma coisa que antes ela não ficava triste. Antigamente a pessoa era ímpia, não acreditava no seu Jesus, mas depois que ela declarou a sua fé no seu Jesus, se o Espírito Santo está nela, se a declaração dela foi verdadeira, ainda que ela entristeça o Espírito Santo, ainda que ela tenha abandonado por um tempo, ela começa a se entristecer com as coisas que são pecado. Porque o Espírito Santo já está habitando, já está fazendo o trabalho na alma dela. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, é aquele que habita nas regiões inacessíveis, no céu acima de todos os céus. É o único que está fora de todas as caixas, fora de todos os paradigmas. É o único que é a verdade, é o único que tem a vida. Esse é o Espírito Santo. É o próprio Deus, a presença do próprio Deus em espírito, dentro daquele que humildemente disse: eu creio. Só o Senhor Deus sabe quando que a pessoa disse: eu creio e fez valer. Só o Senhor Deus sabe. Porque muitas vezes uma pessoa disse isso, sem palavras, na vida dela, estava procurando esse Deus, cadê esse Deus? O Senhor Deus, ele sonda a alma, acompanha a alma e propicia tudo para que aquela alma seja salva. Então, amados, metanoia é a transformação que ocorre na alma de um convertido. Aquele que crê já tem a vida eterna, já está convertido. Nós não sabemos exatamente o momento em que cada alma creu. Não é aquela pessoa que foi no batismo e já saiu falando língua estranha, que isso não existe, gritando e inventando coisas que nem o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, quando foi batizado, não fez nada disso. Então, a metanoia, ela segue a conversão. A conversão, no momento que a pessoa creu, o Espírito Santo vem, e se o Espírito Santo veio, entrou na pessoa, nós não sabemos o exato momento, essa alma, mesmo sem saber, ela já fez a conversão, ela já mudou de direção. É? Quando a gente está dirigindo, a conversão é isso, é mudar de direção. Conversão à direita, conversão à esquerda. Agora, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela tem a vida eterna. Por quê? Porque a conversão é espiritual, não é externa, não é nesse mundo. Então, a alma daquela pessoa que antes buscava o pecado, ia na direção do pecado, ela agora já tem o Espírito Santo apontando, convertendo. Já tem o Espírito Santo dizendo: olha, viu o que tu fez? Mais uma vez tu buscou o pecado. E se o Espírito Santo está mesmo nessa pessoa, a pessoa fica triste, porque ela entristeceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, triste lá dentro, ela sente a tristeza do pecado, que o pecado é tristeza. Isso é conversão. Então, cada vez menos a pessoa vai na direção do pecado, porque ela é convertida. Só que muitas vezes nós olhamos aquela alma, não acreditamos que ela é convertida, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando aquela alma. E nós temos o direito de crer ou não crer, né? Só não podemos julgar os outros. Mas é importante entender esse processo para nós sabermos o que acontece conosco também. A partir do momento que nós levantamos esse nome, que é o nome sobre todo o nome, Jesus, a partir do momento que nós cremos, o Espírito Santo é inegável, ele vem, é o penhor da promessa. Nosso Deus é fiel, ele vem, entra nessa alma, ele vai fazer no tempo certo do Senhor o trabalho de salvação, simples assim. Então a conversão é isso. É quando a alma que creu tem a vida eterna, porque o Espírito Santo fez essa alma mudar de direção. Cada vez mais essa alma caminha para o lado oposto do pecado. Simples assim. É uma alma que buscava as coisas do mundo e agora ela busca a face do Senhor. Isso é conversão. Agora, a metanoia é o sair da caixa, é a transformação total. A metanoia ocorre completamente quando nós chegarmos na glória. Porque a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor Deus. Ora, quem olhar para um cristão, a maior parte dos cristãos são pobres, né? Os apóstolos, o Senhor Jesus, que é o Cristo, o nosso Senhor, dizendo que, olha, se eu fui perseguido, vocês vão ser também. Porque a gente olha a palavra metanoia e já pensa, eu quero virar um super-homem, uma super-mulher. É a transformação. Não, essa não é a promessa. A promessa é uma transformação tão superior a esta que tu sequer pode imaginar como vai ser. É uma transformação que começa agora na conversão, o Espírito Santo habitando em ti, te convencendo por amor, te mostrando, olha, pecou, olha, errou, olha isso, olha a promessa, vai para o outro lado, que é o caminho, a verdade, a vida é Jesus. Essas coisas que tu viveu a vida inteira não te levou a lugar nenhum, é o Espírito Santo fazendo a conversão. Por que que o Espírito Santo faz a conversão? Para que aconteça a transformação completa. A transformação, a metanoia, acontece desde o momento em que o Espírito Santo entra, desde o momento que a pessoa crê, até chegar na glória e receber um corpo glorificado. Então, metanoia, meta significa o que está acima, e noia vem da raiz mente. Está acima da mente. Aqui na carne, nós somos guiados pela mente. Nós vivemos através da razão da carne, é natural. Nós vivemos através da percepção das coisas que estão à nossa volta. Mas no momento em que a pessoa aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e habita. O Espírito Santo, que é de cima, meta, ele habita em nossa mente, noia. Então, metanoia já é algo que está acima daquela pessoa, algo que a pessoa não esperava. Mesmo nesse mundo, as pessoas experimentam transformações excelentes, que é o tal do sair da caixa, né? Que as pessoas tanto ensinam, né? Que eu estudei a vida inteira, que é uma mudança de mentalidade, que é conseguir enxergar o panorama da situação para resolver o problema, que é simplesmente ter uma percepção afinada que os outros não têm, que é o que aquele empresário rico consegue ver na empresa e os outros não conseguem ver, que é o que aquele milionário faz. As pessoas olham para ele e dizem assim, tu não faz nada, e ele diz assim, não, mas é que eu enxergo tudo de cima, eu só preciso dizer sim e não. É, parece que o cara não trabalha. Por quê? Porque ele saiu da caixa, ele saiu da pequenez, ele saiu de uma mente pequena. Isso é o que a filosofia ensina também. Mas a filosofia em si, ela é o estudo da existência e nós sabemos a verdade. Nós sabemos que este mundo tem um príncipe e que esse mundo ele ensina as pessoas a terem a metanoia, a terem uma nova mentalidade, a terem aquele desejo de experimentar coisas novas, a quererem sair da caixa. Porém, o príncipe desse mundo, ele faz isso como distração. Ele não quer que a pessoa faça filosofia com o Senhor Deus. Porque filosofia é o estudo da existência. E o maligno não quer que a pessoa faça o estudo da existência com o Senhor Deus, aquele que criou a existência, aquele que fez todas as coisas. Amados, eu vou dar um exemplo para vocês verem que o maligno ele vai até o final. Por isso que nós temos que buscar a face do Senhor até o último dia de nossas vidas. Nessa viagem que eu fiz a Florianópolis, eu contei para vocês vários casos, e um deles foi que eu encontrei um pregador. Só que eu não sabia. Até no meio da viagem lá eu não sabia. Então, quando nós chegamos na cidade de Porto Alegre, que foi a cidade onde desceu um anjo em carne para me buscar de volta a ovelha perdida, para me corrigir. E aí eu já vinha sentindo a mensagem do Espírito Santo dizendo: fala com esse homem aí do teu lado, fala com ele. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu pensei: puxa vida, aqui o Espírito Santo está me falando de novo. E aqui é a cidade onde veio um anjo me corrigir. Ele que está aqui do meu lado é uma ovelha perdida que o Senhor Deus está chamando de volta. Aí comecei a conversar com aquela pessoa, perguntar se é cristão e etc. E ele me diz que é pregador e que está afastado há muitos anos. E conhece a palavra tão bem ou melhor do que eu. Tudo que eu falava, ele completava, versículo por versículo. Uma pessoa maravilhosa, querida, uma pessoa em que o sair da caixa já aconteceu, porque ele já viu acima da caixa, já está fora da caixa desse mundo. Ele já sabe que existe um Deus. Ele já sabe que existe céu e inferno, que o tempo passa. Ele já saiu da caixa. Mas ele ainda estava fazendo filosofia com o mundo, ainda estava buscando conhecimento do mundo. Por quê? Mesma coisa eu. Eu aceitei o Senhor Jesus com 51 e ainda estava fazendo filosofia com o mundo, até que alguns anos depois desceu um anjo em carne. Ficou um minuto mais ou menos para me trazer de volta. E ali então estava eu como mensageiro terrestre, como um pregador, movido pelo Espírito Santo, também buscando aquela ovelha perdida. Eu tenho certeza que aquele irmão ele vai voltar. Por quê? Ele já conhecia a palavra. Ele falava com uma paixão, com uma alegria, completava os versículos. Eu normalmente, quando eu viajo, eu durmo direto, mas ali não, o Espírito Santo me acordou, não consegui dormir, não senti aquele sono terrível que eu senti, até dormi depois de entregar a mensagem para ele. Mas foi muito alegre, foi um mover do Espírito Santo achar aquele irmão. E ele declarando com alegria tudo e depois confessando que ele mesmo estava surpreso. Ele se sentiu chamado de volta. Então, amados, como é que a gente sabe se estamos convertidos, se já ocorreu a metanoia? Ora, convertido, o maligno não quer. Convertido, ninguém consegue se salvar. Mas convertido, o maligno vai fazer tudo para afastar essa pessoa de Cristo. A única diferença é que o convertido, ele está buscando a face do Senhor Deus e ponto final. Não importa se ele consegue alguma coisa ou não. A pessoa convertida, ela não fica afastada, como eu estava, como esse irmão estava, não sei se ele já voltou. Conversão é quando tu diz: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas se fica morno depois, então mentiu. Agora, se mentiu ou não mentiu, só quando a pessoa passar pela morte, ela vai ver. O que importa não é uma multidão de gente no teu enterro. Tu não vai estar no caixão. O que importa é do outro lado, é quem vai te receber do outro lado, se anjos ou demônios. É? Até eu acho, eu tenho quase certeza, eu creio que do outro lado salvos são anjos, mas quem não está salvo, nem demônio bota a mão. Vai direto para o inferno. Não tem brincadeira do outro lado. Então, esse irmão ele já saiu da caixa, mas ele ainda está filosofando com o mundo, está morno. Por isso que a palavra diz para não julgar. Eu não sei se ele vai ser salvo ou não. Agora, se ele quiser ter a certeza da salvação, todos os dias ele tem que buscar a face do Senhor. Ele tem o dom da pregação, então na obra ele tem que pregar. Vocês estão entendendo? Como é que tu sabe se tu é convertido ou não? Conversão é mudança de direção. Mas nós não conseguimos mudar de direção. A salvação é somente pela graça, somente o Senhor Jesus. Então nós temos que caminhar nas obras que o Senhor Deus preparou para nós. Se tiver obra, tem que caminhar nessas obras. Aquele irmão tem obra, ele é pregador. Ainda que pouquinho que seja, tem que caminhar nessas obras. Isso é conversão, porque se ele não caminhar, fica morno, vai chegar lá em cima, o Cristo vai dizer: olha, não te conheço. Eu dei obra para ti, te dei dom, tu é pregador, conhece a palavra, né? É pregador, mas não pregou, ou parou. Agora, se a pessoa não pode, um ladrão na cruz, vai estar salvo também. Mas o Cristo sabe o que vai na alma da pessoa, ele sabe. E lá em cima, quando chega lá em cima, porque é o inferno, o lago de fogo, é tudo lá em cima, é no mundo espiritual. Quando chega lá, é um para a direita e outro para a esquerda. Aí não tem, não tem, mas não tem. Ah, mas eu, ah, mas não tem, não tem defesa. A nossa defesa é Cristo. Então aquele que já saiu da caixa, já está vendo, já sabe. E o Espírito Santo já me colocou na frente daquele irmão. Foi algo muito forte, foi emocionante. Já foi chamado de volta, porque ele já saiu da caixa, já está vendo tudo. Agora, ele só vai saber se está salvo se todo dia. Por que que eu busco a face do Senhor todo dia? Por que que vocês fazem isso? Porque assim vocês podem ter a certeza que vocês creem. Todo aquele que crê está salvo. Agora, se tu vai conseguir fazer obra, não, nós estamos caminhando nas obras que a gente tem, que foram preparadas, né? Mas agora, se tu sabe que tu pode fazer alguma coisa mínima que seja e tu não faz, a palavra diz que não, é culpado, não tem, esse não. Então, para ele, foi chamado de volta, né, Matos? Foi chamado de volta. E para nós temos a alegria de saber que, número um, nós cremos, estamos salvos. Já estamos convertidos. Número dois, o que que a gente vai fazer? Quem é convertido está a todo momento vendo o que que eu vou fazer. Será que eu sou pregador? Será que eu vou trabalhar como obreiro, alguma coisa? Será que eu sou milionário? Será que eu tenho dinheiro para ajudar os pobres, fazer um programa? Seja o que for, a ordem é ir e pregar o evangelho. Se não é pregador, tu vai pregar dando testemunho. Vai ler a palavra, vai estudar, vai ser obreiro, vai buscar. Vai orar se tiver força para orar. Então, amados, tem gente que ora bem pouquinho, tem gente que ora horas a fio, porque são as obras preparadas para cada um. Mas aquele que é morno, tenha certeza, ele não é convertido, né? Agora, se ele mudar, então ele vai provar para ele mesmo que é convertido. É simples assim. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas o maligno, ele não quer, né? Ele vai até o final, seduzindo aquela alma para que ela esqueça de Cristo. Até que um ônibus daquele bate e morre todo mundo, e aí pronto, está decidido o destino daquelas almas. Então vejam que aquele irmão, ele já despertou, ele já saiu da caixa. E o Cristo está dizendo para ele também, né, para mim, para vocês. Está dizendo: olha, eu não vim julgar, ele não foi julgado, eu não julguei ele. Foi uma conversa maravilhosa. Mas o Cristo diz assim: olha, enquanto é tempo, né, desperta. Quem está em pé, cuide para que não caia, né, a alma não cair, a ponto de não voltar para a fé. Porque o Senhor Jesus, ele veio, já despertou as almas, trouxe a palavra da verdade e ele já saiu da caixa, ele já está olhando tudo de cima, não é julgado. O Cristo: olha, já te entreguei a verdade, tu já saiu da caixa. Mas o que que diz o Senhor Jesus? Que ele não veio julgar. Ele deu a própria vida para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. E quem não aceita, o que que vai acontecer? A palavra que o Senhor Jesus falou vai julgar essa pessoa lá no último dia. Então nós sabemos que tem o sair da caixa, entendemos esse conceito. Mas a grande transformação, a grande metanoia, acontece quando aquele que habita nas regiões inacessíveis, aquele que está acima de tudo, de todos, o nome sobre todo nome, Jesus, quando este vem e coloca as mãos numa alma, as mãos do grande oleiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, transformando uma alma no tempo certo que o Senhor Deus deu para cada um. Por que que nós precisamos passar pela metanoia, pela transformação? Porque a palavra diz: todos pecaram. A nossa natureza vem de Adão e Eva. Nós estamos envolvidos, completamente envolvidos, cercados pelo pecado. Nós estamos batizados pelo pecado. Batizado significa mergulhados no pecado. É impossível sair do pecado por nossa própria conta. Só que vem alguém fora da caixa. Quem é que está fora dessa imensa caixa que é o planeta Terra e todo o universo? O Criador, aquele que habita nas regiões inacessíveis. Então a metanoia ela acontece não porque nós podemos, não, mas porque o Senhor Deus envia o próprio Espírito para habitar naquele que crê no Senhor Jesus, que é o Filho. Aí muitos não entendem a mensagem de salvação, vão para o ministério da prosperidade. Muitos não entendem que a verdadeira prosperidade está em padecer, até mesmo morrer por Cristo. Filipenses 1, versículos 29 e 30. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Quem lê as cartas paulinas entende qual é o combate que Paulo travou. E Paulo nos diz que nós temos que ter o mesmo combate. Então, o ministério da prosperidade, aquele que vem ensinando a prosperidade desse mundo, é aquele que não aceitou o Senhor Jesus ainda. Aquele que não foi tirado desse mundo, aquele que não recebeu de cima, não recebeu a transformação daquele que habita nas regiões inacessíveis, o Criador. Porque a vós vos foi concedida, é concedido em relação a quem? A Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele. Como que isso pode ser prosperidade, né? A palavra diz que quem crê tem a vida eterna. E aí então, em toda a palavra, nós entendemos que aquele que crê, ele já tem o Espírito Santo e está cada vez mais ouvindo o Espírito Santo, cada vez menos entristecendo o Espírito Santo e cada vez mais se entregando para o Senhor Deus. E quando nós nos entregamos para o Senhor Deus, que habita nas regiões inacessíveis, nós conhecemos a palavra do Senhor Deus e sabemos que Ele, o Pai e o Filho foram preparar moradas no terceiro céu, no paraíso. Nós sabemos, então, a Sua palavra, a Sua promessa, e nós obedecemos. E quando nós começamos a obedecer ao Criador, nós entendemos que Ele vem daquela região inacessível, lá de cima, Ele entende tudo, Ele vê todo o panorama. E aí nós percebemos que é mensagem de salvação, porque este Senhor enviou o próprio Filho para nos salvar. E se é salvação, é porque nós estávamos perdidos. E se estávamos perdidos, tudo o que parecia bom, agora nós percebemos que não era bom. Agora nós convertemos a nossa alma. Em vez de irmos em direção ao pecado, nós vamos em direção ao Senhor Deus, que é Espírito. Em vez de nos afundarmos mais ainda nos prazeres, que é coisa da carne, nós agora temos que subir, nascer da água e do Espírito. E aí então acontece isso. Nós começamos a padecer pelo Senhor Jesus, porque nós sabemos que Ele veio de cima e nós somos de baixo. Nós sabemos que Ele quer nos levar para cima e nós estamos embaixo. É fato quando o Espírito Santo habita dentro de uma pessoa e mostra essa realidade. Simples assim. Então, porque a vós vos foi concedido. Olha só, é um presente padecer pelo Cristo Jesus. É simples assim. Conversão é a mudança de direção. A alma ia para o pecado. Agora a alma luta para sair do pecado. Luta por quê? Porque a alma estava acostumada com o pecado. E a alma agora está saindo do ventre do pecado. Assim como nós nascemos da carne e nós lutamos para sair do ventre da nossa mãe, agora a nossa alma luta para sair do ventre do pecado. E o trabalho de conversão é do Espírito Santo. A alma apenas tem que acompanhar. Esse é o pesar da alma. Esse é o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Essa é a conversão, é a alma que está caminhando em direção ao Senhor Deus, buscando a face do Senhor. Agora, se nós olhamos uma alma convertida e ela parece estar parada, somente ela e o Senhor Deus, um relacionamento pessoal. Somente a alma que está buscando a face do Senhor sabe que está buscando. E aí é que vem a beleza da mensagem. Quando nós olhamos para o outro, não diz respeito, não é da nossa conta, a gente não pode julgar. A nossa mensagem é a mensagem de Cristo. A nossa missão é a missão de Cristo. Quem faz a salvação é Cristo. Agora, a beleza da mensagem é a seguinte, que nós não podemos julgar o outro, mas nós olhamos para nós mesmos. E quando tudo parece triste, quando tudo parece estagnado, tudo parece sem saída, nós temos que ter em nossa alma que nós já fomos convertidos. Ainda que a gente não consiga fazer nada, a conversão não é a conversão, não é a metanoia, a transformação que acontece no mundo. Isso já é bom, né? A pessoa que caminhava para o crime, agora é um empresário de sucesso. Deu para perceber, né? Ela ia para a pobreza, agora foi para a riqueza, né? E nessa pessoa ocorreu a metanoia, uma transformação da mente dela, né? Ou a pessoa que era pobre e ela saiu da caixa. Ocorreu a metanoia. Ela viu que mesmo sem um real ela conseguia sair daquilo ali e ficar milionária. Tem gente que foi assim, né? São muitos exemplos. De forma semelhante, o Senhor Jesus faz isso com a gente. Nós que não tínhamos condição nenhuma de receber a salvação, todos pecados, todos careciam da glória. Então, o próprio Criador envia o Filho dele para nos salvar. E o que que acontece? Acontece aquilo que ele determinou, porque o Filho de Deus é o Verbo, e aquilo que ele determinou acontece. Então, espiritualmente, todo aquele que crê já não está mais caminhando em direção ao pecado, ainda que peque. Ele está buscando a face do Senhor, ele já está olhando para o mundo espiritual, já está buscando a salvação. Então, ainda que pareça estagnado, ainda que ele veja as coisas da carne caindo, as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo, ele caminha com Deus já na direção da glória do unigênito do Pai. Ele caminha em direção a Cristo. Ele caminha lado a lado com o Senhor Deus e o Espírito Santo vai apontando, vai dizendo: tá vendo, tu errou, corrige, tá vendo? Agora tu não está errando mais, mas tu está triste por quê? Porque tu não está aceitando que isso que está acontecendo tinha que acontecer. Está vendo? Tu está resistindo. Esse é o plano do Senhor Deus. Por que que tu não te alegra com as coisas que estão acontecendo? O Espírito Santo vai apontando isso. Isso tudo está na palavra, é o plano do Senhor. Ou por acaso nós cristãos pensamos que o Senhor Deus enviou o Filho dele para dizer: olha, agora vocês vão ficar embaixo e vai ser assim mesmo. Não! É salvação. É vida eterna e abundante. A nossa alegria é sabermos que o Espírito Santo já habita em nós. E o Espírito Santo, apontando os erros e dando discernimento e mostrando as coisas acontecendo, é o Espírito Santo da promessa. Quem crê no Senhor Jesus está salvo porque está indo na direção do Senhor Jesus. Está caminhando lado a lado com o Senhor Deus. Está recebendo as revelações e pode se alegrar desde já. Então, a partir do momento que a pessoa crê, ela já está salva, porque o Espírito Santo viu que a pessoa creu. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus Cristo. Quando a pessoa crê, acende uma luzinha na terra, o Senhor Deus, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo e ele entra. Essa alma está salva. O que seria do ladrão na cruz se ele tivesse ainda que fazer toda uma metanoia? Não. A metanoia, a transformação, já acontece depois por conta daquele que crê. Por isso que é o Espírito Santo da promessa. Por isso que é o penhor da salvação. Porque aquele que tem o Espírito Santo dentro de si já está selado, já está salvo. A obra que o Senhor Jesus consumou, a obra feita, é a obra de salvação. Pronta, todo aquele que crê tem o próprio Deus habitando dentro de si e, sendo Deus perfeito, não tem erro, está salvo, está salva. Agora, o que nós não vemos É aquela transformação. Nós vemos em parte. Não vemos completamente porque nós ainda estamos na carne. A metanoia, que é o nascimento da água e do Espírito, se completa quando nós chegarmos na glória. Aquele que aceitou o Senhor Jesus já está experimentando a metanoia, já está sendo transformado. Já viu algo superior ao que pensava existir, já recebeu algo de cima, por isso creu. Então a sua alma já saiu da caixa. Porque ninguém pode crer se o Senhor Deus não colocar essas pessoas nas mãos do Senhor Jesus. O próprio Deus tem que vir da região inacessível do céu, acima de todos os céus, através do seu Espírito Santo. Ele tem que pegar cada alma e trazer para o Salvador Jesus Cristo. Isso nós lemos em João 6, versículos 44 ao 48. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí, irmãos. Ninguém pode vir ao Senhor Jesus se o Pai que enviou o Senhor Jesus não o trouxer e não colocar nas mãos do Senhor Jesus. Vocês estão vendo? Nós somos escolhidos. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui o Senhor Jesus está deixando bem claro que, olha, nós não poderíamos ser salvos. Não poderia haver a metanoia, não poderíamos sair da caixa do pecado se não viesse o próprio Deus de cima, de fora dessa caixa. Então, o Senhor Jesus desce e aqueles que aceitam a mensagem, aqueles que creem no Senhor Jesus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem e mantém essa pessoa nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, diz aqui no versículo 45, e serão todos ensinados por Deus. Mas também diz, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, nós observamos que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos dá discernimento e dá testemunho de Jesus Cristo. Mas antes da pessoa aceitar o Senhor, a pessoa já estava sendo doutrinada por ensinamentos do mundo e de Deus. A alma, ela já vinha aprendendo as coisas. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Uma alma, ela vem caminhando no mundo, mas ela vem também caminhando debaixo do Senhor Deus. E se a alma, ela aprende somente do mundo, ela ouve só as coisas do mundo. Mas se a alma aprende as coisas que são de Deus, o Pai que está lá em cima observa. A palavra diz que o Senhor Deus observa cada alma, desde o ventre materno. E é por isso, amados, que ninguém pode vir ao Senhor Jesus se o Pai não o trouxer. O Senhor Deus observa as almas e, num determinado momento, o Senhor Deus traz aquelas almas para as mãos do Senhor Jesus, para que ele ressuscite no último dia. E isso nós lemos também em Romanos 8, versículos 26 ao 31. É o famoso texto: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Nós vemos que o Senhor Deus observa as almas e, no momento certo, ele predestina, chama, justifica e glorifica. Romanos 8, versículos 26 ao 31. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, olha aí, o Senhor Deus examina cada alma, Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui nesse texto, nós sabemos que nossas orações, para chegarem na presença do Senhor Deus, o Espírito Santo intercede por nós, levando a mensagem, porque nem sempre nós sabemos pedir como convém. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, olha aí, amados, é um decreto. O Senhor Deus conheceu, quando ele viu o que é, ele predestina, ele já decretou: aquela alma eu vou predestinar. O Senhor Deus não erra. Eu vou guiar aquela alma para chegar no momento em que ele chama, a pessoa aceita, aí o Senhor justifica. Que todo aquele que aceita tem a vida eterna. Por quê? Porque não vai pecar mais? Não. Porque foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque agora aceitou ser guiado pelo Espírito Santo. Porque agora vai aos trancos e barrancos, vai padecendo por Cristo até o dia em que vai ser glorificado. Então, no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui no versículo 29, nós temos esclarecimento daquela questão onde uns acreditam que o predestinar do Senhor Deus diz respeito ao momento em que ele chamou em diante, e outros, como eu, creem que o Senhor predestinou a alma antes de ser chamada. Eu creio que o Senhor Deus conheceu a alma lá no ventre materno, ou antes mesmo da alma vir ao mundo, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ou seja, antes de chamar, conforme diz o texto, nessa ordem, antes de chamar, o Senhor já estava predestinando a alma que ia ser chamada. Por que isso? O versículo 29 explica. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, o Senhor conheceu antes. E como o Senhor viu que aquela alma vai ser salva, o Senhor Deus não erra, ele conhece. Então, na confusão do mundo, o que que o Senhor fez? Ele guiou, predestinou para ser conforme à imagem de seu filho. Nós lemos no versículo 30, o famoso texto: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse texto é importante, eu repito, irmãos, por quê? Porque aquele que crê tem a vida eterna, porque creu no Filho unigênito do Pai. Então, o Senhor Deus dá importância para essa alma. O Senhor Deus envia imediatamente o Espírito Santo, e essa alma, ela já passa a caminhar com o Senhor Deus, já passa a estar justificada. Mas antes dessa alma crer, antes de ser anunciado Jesus Cristo para essa alma, o Senhor Deus já conheceu essa alma. O Senhor Deus já viu uma criança, um nenenzinho que não nasceu ainda, como é que ele vai receber uma pregação? Então o Senhor Deus já viu como é que é aquela alma. Então, a partir dali, o Senhor Deus foi predestinando, guiando essa alma. Até um dia em que esta alma é chamada. E essa alma que é chamada, ela diz sim, recebe a justificação, porque ela disse sim, e não tem como errar, sendo guiada pelo Espírito Santo, ela vai ser glorificada. Por que que é importante esse texto, irmãos? De Romanos 8, versículos 26 ao 31. Para nós entendermos que o Senhor Deus é o absoluto, ele está observando a sua obra, ele é o grande oleiro, ele é o criador. E nós entendemos então como acontece a metanoia. A conversão é quando a alma aceitou o Senhor. A alma que crê no Senhor está salva. Porque se o Senhor existe, e ele existe, como que ele não faria alguma coisa pela aquela alma que disse sim? O Senhor, que enviou o próprio Filho, tem como prioridade aquela alma que disse sim. Então, ele já conhecia aquela alma, já estava predestinando aquela alma até o momento em que aquela alma pudesse ser chamada. Isso tudo é para nós entendermos que a metanoia, a transformação é muito maior do que sequer nós possamos imaginar. A metanoia, que é a transformação da alma, é simplesmente a alma selada pelo Espírito Santo, ainda que não vejo transformação nenhuma. A alma que declara que Jesus é o Senhor, a alma que estuda dentro da capacidade dela, dentro do tempo que ela tem, dentro da saúde, dentro da situação dela, porque nós temos almas congregando em cavernas em outros países. E tem pessoas que aceitam o Senhor Jesus e morrem um minuto depois. Então a metanoia existe, é a transformação de almas pecadoras, perdidas, em filhos de Deus, em pessoas que vão viver eternamente em corpos glorificados e vão viver como anjos, perfeitos, puros. Não se casam nem se dão em casamento, é um número exato que tem que se completar. É uma família, quer transformação maior do que essa, quer olhar fora da caixa, né? Quem não aceitou o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus, experimente essa transformação. O Espírito Santo vem e dá comprovação. Então, irmãos, nós que já aceitamos o Senhor, nós temos que nos alegrar de forma sobrenatural. Nós temos que buscar cada vez mais a palavra do Senhor, porque essa pregação, metanoia, eu poderia fazer uma pregação de 10, 20, 30 horas sobre metanoia, mas não eu, o Espírito. E se vocês buscarem a palavra do Senhor cada vez mais, não sejam mornos, busquem a palavra do Senhor, pensando de manhã à noite, lendo, relendo, mas refletindo na palavra. Especialmente o Novo Testamento, vocês vão receber a dimensão da metanoia, a dimensão do que nós recebemos. Vocês vão ter a expectativa da vida eterna. Vocês vão ter o verdadeiro esperar em Cristo Jesus, coisa que o Espírito Santo me fala cada vez mais, porque eu também preciso disso. Porque a metanoia, o olhar fora da caixa aqui, não é do grande empresário. Não é aquela grande transformação que a gente vê no milionário. Aquilo já é bom, né? Eu queria ser milionário. A metanoia aqui é concedida através daquele que habita nas regiões inacessíveis. A metanoia aqui é a transformação permanente do nada para o tudo. A metanoia aqui acontece instantaneamente. Ué, mas não estou vendo transformação na vida daquele cristão, na vida do outro. Um parece que piorou, o outro até está andando bonitinho. Aí é que tu se engana, amado. Aquele que está andando bonitinho nem sempre é um convertido. Porque quando a gente fala que o inferno existe, e depois o lago de fogo, e depois dizer que é para todo sempre, e depois dizer que não tem reencarnação, e depois dizer que não pode ser morno. Quando a gente fala essas coisas, será que aquele que se diz cristão, que está com uma foto bonitinha, né? Está com um perfil bonitinho, mas nunca fala de Jesus, posta a todo momento as coisas que ele faz, da vida bonitinha dele, será que ele é convertido mesmo? Não é. Muitos desses estão caminhando para a condenação, estão caminhando para a segunda morte. Não receberam o Espírito Santo. Não era abacaxi. Não tem que fazer nada para receber o Espírito Santo, exceto aceitar o Filho de Deus. Muitos desses não creem no Filho de Deus. Alguns creem, nós não podemos julgar. Nós não sabemos quem foi convertido. Nós sabemos quando nós vemos o cristão se empenhando, buscando, esse foi convertido, admitindo que pecou, que errou, que Jesus Cristo é o Senhor, esse foi convertido. Mas muitas vezes nós não percebemos nem quem é convertido, nem a metanoia. Quem é convertido já é difícil, né? Porque a pessoa está dizendo que é de Jesus e tudo, aí tu tem que observar o perfil dela, ver que ela não fala de Jesus, não leva a palavra. Então, não crê no seu Jesus, porque a ordem do seu Jesus é levar a palavra. é ter o perfume de Cristo, é buscar a face do Senhor. Então, ainda que aquele não tenha uma vida bonitinha, não seja perfumado aos olhos dos homens, ele tem que ter o perfume de Cristo. Porque daí ele já é um convertido, ele já não está mais olhando para o pecado, ele está olhando para Cristo. Agora, a metanoia mesmo é mais difícil ainda. Por quê? A metanoia é só na glória, né, irmãos? A metanoia é só quando nós formos glorificados e seremos como os anjos. A metanoia não é a pregação da prosperidade. Olha, quem lá é cristão foi transformado. Tem mania de dizer, né? Jesus transformou ele, né? É verdade, o Senhor Jesus. A vida é bem melhor com Cristo já aqui na terra. E mesmo aqueles que não têm nada, como eu, a vida é excelente dentro da minha tristeza, do meu sofrimento, dos meus erros. A felicidade que eu tenho, eu não posso nem dizer que é felicidade, irmãos. Eu uso a palavra regozijo. É um contentamento dentro da alma lá, de saber que o Senhor Deus está me levando para cima. Então, a metanoia mesmo é a transformação que o Senhor Deus, o grande oleiro, está fazendo na tua alma. Mas isso não depende de tempo, de evolução, de passo um, passo dois. Todo aquele que crê e está buscando a face do Senhor e não a face do mundo, todo aquele que é convertido, veja bem, estava indo numa estrada, fez uma conversão, não é de 10, 20, 30 graus, é uma conversão de 180 graus. Estava indo para o norte, agora vai para o sul. Um exemplo, né? Espiritualmente falando, estava indo para o pecado. Então, agora, ainda que ele peque, ele não está indo para o pecado. Ele recebeu laços do maligno, enganos da carne, ele ainda está estudando a palavra, mas está buscando todos os dias a face do Senhor. Esse é convertido. Então, no tempo de vida que ele tem, se ele realmente está buscando, ele vai passar pela metanoia. O ladrão na cruz, rapidinho, né? Todo furado lá, mas o outro também estava todo furado e não passou pela metanoia. Não recebeu o corpo glorificado, nós sabemos, porque os dois já morreram, mas só um deles, aquele que creu, aquele que aceitou o Filho de Deus, recebeu a transformação. Então, qual é a garantia que nós temos de, bem dizer, a palavra é redundante, né? De ter a vida eterna, porque aquele que tem a vida eterna tem a metanoia, tem essa transformação. Qual é a garantia? É crer. E se tu crer, tu está buscando. E quem está buscando sabe as coisas simples, que tem que buscar amar a Deus, que é o primeiro mandamento, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Tem que buscar no teu tempo compreender a palavra de salvação. Então, se tu está fazendo isso, já tem a metanoia na tua alma. Tudo que o Senhor Deus preparou já está decretado para a tua alma. É o que diz em Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem crê tem a vida eterna e desde já tem a metanoia. Tem todas as bênçãos espirituais. Onde? Nos lugares celestiais em Cristo, no céu. Porque lá no céu nós vamos receber a metanoia completa, a transformação completa, o sair da caixa do pecado, da limitação, a vida eterna e abundante. Só que muitos pensam que creem no Senhor Jesus e não creem. Aquele que crê busca o Senhor de tal forma que sente a presença do Senhor. João 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 3, versículos 15 ao 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a mensagem é enfática e vai por toda a Bíblia Sagrada o plano de salvação. João 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Vocês estão vendo, irmãos? Todo aquele que crê no Senhor Jesus, que é o Verbo de toda a criação, não tem erro. Basta crer. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Esse texto é importantíssimo, pois diz o seguinte: em quem também vós estáis. Nós já estamos. Estamos o quê? Selados. Nós já estamos em Cristo. Por isso, Cristo está em nós. É a oração intercessória, onde Cristo fala com o Pai, dizendo que, assim como Ele está no Pai, o Pai nele, Ele está em nós e nós nele, e, portanto, nós também no Pai. Em quem também vós estáis, nós já estamos. Depois que ouvimos a palavra da verdade, nós ouvimos a palavra da verdade várias e várias vezes, que é o evangelho da nossa salvação. E então, nós cremos. E então, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Por que que o Espírito Santo é o selo? Por que que o Espírito Santo nos garante a salvação? O versículo 14 explica. Porque é o penhor da nossa herança. A promessa, aquilo que nós herdamos, a vida eterna e abundante, na presença do Criador, aquilo que nós herdamos, o Espírito Santo nos dá a garantia. Ele é o selo. Versículo 14 diz: O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O que significa isso, irmãos? Vale a pena pensar com calma. Aquele que crê tem a vida eterna porque o Espírito Santo vem e habita. A partir desse momento, o Espírito Santo vai dando testemunho de Cristo, do que é de Deus e do que não é de Deus. O cristão vai errando, vai acertando, vai buscando a face do Senhor, e o cristão está selado, está garantido, guardado para a salvação. Por quê? Porque o próprio Deus, que é o Espírito Santo, habita dentro dele. Por isso que em Efésios 1, versículos 13 e 14, a palavra diz que nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho, e crido na palavra da verdade, depois disso nós estamos selados com o quê? Com o Espírito Santo. Quem é que selou a gente para a salvação? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele está dentro de nós, guiando. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, ouve o Espírito Santo. Não vai buscar o pecado, mas vai buscar o quê? A face do Senhor. Por isso que é uma alma selada. Por isso que é o Espírito Santo da promessa. Por isso que é o penhor da nossa herança. Porque se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós que não podemos fazer nada para a nossa salvação, nós temos essa garantia, o próprio Deus dentro de nós, fazendo tudo, não desistindo, nos ensinando para que nós cheguemos na glória. Por isso que diz: para redenção da possessão adquirida. Observem que a palavra diz adquirida, não é possessão que iremos adquirir, não, não é salvação que iremos receber. É salvação que já recebemos. Por isso que todo aquele que crê já tem a vida eterna. Porque se creu de fato, o Espírito Santo está dentro dele, dando testemunho de Jesus Cristo. dando testemunho do que Jesus fez por nós, dando testemunho de que o sangue do Cordeiro é o sangue que lava os nossos pecados, dando testemunho que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Por que justificados? Por que que os nossos pecados foram perdoados no passado, no presente e no futuro já? Porque o sacrifício vicário do Senhor Jesus está concluído. Agora o Senhor Jesus está à destra do Senhor Deus. Então, versículo 14 diz assim: que é para a redenção, para a obtenção da possessão adquirida. A possessão que não era nossa, agora ela foi como que ressuscitada. Ela aparece para nós. Ela se transforma em possessão já nossa, adquirida, para louvor da sua glória. Por quê? Porque nós, recebendo a glória, nós, sendo glorificados, eternamente glorificaremos a Deus. Isso é lindo. É maravilhoso saber que nós já somos convertidos. Nós já estamos assim como que sem saída, mas isso é na carne. Espiritualmente, nós estamos nascidos da água do Espírito, pois o Espírito nos guia. E nós estamos exatamente naquela mensagem que o Senhor Jesus diz para Nicodemos: olha, aquele que é nascido da água e do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. É o Espírito Santo guiando aquela alma para a redenção. Então, aquele que aceitou a Cristo, qual é a garantia que ele tem da salvação? Total. Porque o próprio Deus habita dentro dele. Aquele que fez todas as coisas, aquele que está fora da caixa do pecado, aquele que é santo, santo, santo. Esse é o penhor da nossa herança. Esse é a garantia da nossa salvação. Esse é o que diz que a nossa possessão, a nossa redenção, o paraíso, a glória, a vida futura que nós temos, já foi adquirida na cruz. Porque nós cremos no Filho de Deus. Isso é ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque ser perdoado é uma coisa, agora ser justificado é mais do que ser perdoado. Ser justificado é crer naquele que adquiriu para nós a vida eterna. Por isso, amados, um ladrão foi salvo na cruz porque creu. E nós, muitas vezes, nos entristecemos porque muitos de nós dizem crer, mas não creem. Não creem. Basta crer no Filho de Deus. Agora, os irmãos que creem no Filho de Deus estão salvos. É simples. Têm o Espírito Santo e devem clamar para que hajam menos controvérsias. Devem clamar. Por exemplo, muitas pessoas acham que os seus pecados ainda não foram cancelados. A obra do Senhor Jesus foi concluída. Isso está extensivamente colocado em toda a Bíblia Sagrada. Tem até uma pregação, não sei se eu vou estar vivo, se o Senhor Deus vai permitir, mas eu escutei muitas pregações a respeito, e isso é bem simples. Nossos pecados já foram cancelados, porque nós fomos justificados, é mais do que perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. É exatamente o texto em que o Senhor diz que ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nós aceitamos, nos justificou e nos glorificou. E todos os textos dos quais eu li apenas alguns, são muitos textos que dizem que todo aquele que crê tem a vida eterna, e muitos textos que dizem que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu a cada um de nós, e o Senhor, sendo Deus, ele não erra. Por isso, o Senhor enviou o Filho dele para carregar sobre si todos os nossos pecados. Ninguém mais tem parte na salvação, somente o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Então, ele consumou a sua obra na cruz, carregou já os nossos pecados, e todo aquele que crê tem a vida eterna. São vários textos em que há controvérsias. Porém, aquele que crê tem que buscar, conforme diz Jeremias 33, versículo 3, aquele que clama, o Senhor Deus responde e revela coisas grandes e ocultas que não sabes. Aquele que crê para poder receber do Senhor Deus essas revelações grandes e ocultas, para poder contemplar a metanoia, contemplar a transformação, a grande obra que o Senhor Deus fez, tem que clamar e pedir revelações, porque está tudo muito bem explicado na palavra, muito claro. Então, amados, outro exemplo, muitas pessoas ainda estão pedindo as coisas do mundo. Pode, né? Mas aí, quando apertar, quando chegar no vale, não vai conseguir contemplar, não vai conseguir o regozijo, aquela alegria interna da alma de saber que está dentro do plano do Senhor Deus. Vai ficar em desespero. Então, pedir as coisas do mundo, tudo bem, as coisas que a gente precisa, mas tem que tomar cuidado para não cair no ministério da prosperidade, de achar que Jesus Cristo é aquele que veio para te dar as coisas do mundo. Tem os outros também que acham que o batismo com o Espírito Santo vai te dar salvação. Não, nada nem ninguém pode te dar salvação. A salvação só vem de uma única pessoa e essa pessoa não é de baixo, é de cima. Nesse mundo, nada nem ninguém pode te dar salvação. E de cima, somente uma pessoa, e não é o Espírito Santo, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. O Espírito Santo, ele vem depois que a pessoa crê no Filho de Deus, para dar testemunho do Filho de Deus. Então, muitos buscam um falso batismo com o Espírito Santo, achando que a partir daquele batismo ali, né, confundem até com o batismo nas águas. A partir dali tem que ter um comportamento diferente, todo mundo tem que ver uma coisa diferente, tem que sair gritando, tem que falar uma língua estranha. Não, isso não é salvação, isso não tem nada a ver com a fé no Senhor Jesus. Mas eu não me admiro que o Senhor Deus salve essas pessoas também. Nós não podemos julgar. Porém, esta é uma controvérsia bem simples. Quem lê Atos 2 sabe que o batismo do Espírito Santo aconteceu em Atos 2, pois a própria palavra diz que há um só Deus e uma só fé e um só batismo. Então, uma pessoa que se batiza nas águas não vai ter um segundo batismo. Para nós é o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo aconteceu uma só vez e foi para a igreja. Foi em Atos 2, simples assim. Então, vocês vejam o que é uma controvérsia. Outra controvérsia simples. Muitos acham que somente 144 mil serão salvos. Então vão lá em Apocalipse, leem um texto pela metade e até perguntam se já foi escolhido, se já faz parte dos 144 mil para ser salvo ou não. Eu estive presente nesse lugar. Essas pessoas acham que no mundo inteiro, com 10 bilhões de pessoas, somente 144 mil serão salvos. E o pior é que elas não leram o texto seguinte. O texto seguinte diz assim, Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então vejam, quem lê a página completa, o texto completo, vai chegar em Apocalipse 7, no versículo 9, que vai dizer que além dos 144 mil, tem uma grande multidão a qual ninguém podia contar de tão grande. Não é 144 mil. É uma multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos e povos e línguas. Mas a metanoia é isso, é quando nós conseguimos ver, perceber ou, melhor dizendo, receber na nossa alma o plano do Senhor. Quando nós recebemos, sentimos a presença do Espírito Santo, não é um a um, não é aquilo que o homem inventa, não é falácia, não é blá blá blá, não é qualquer coisa que o homem possa imaginar. Só quem crê no Senhor Jesus e busca a face do Senhor. Eu repito muito, Jeremias 33, versículo 3. Quem busca a face do Senhor? O Espírito Santo está pronto. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Quem busca a face do Senhor, quanto mais busca, mais recebe do Espírito Santo. Ele está pronto. Quem busca pouco, Pode até estar salvo. Eu não sei quem está salvo, quem não está. Está se arriscando, pois o Senhor Deus diz para amá-lo de todo coração, de toda mente, de toda alma, de todo teu ser. Pode até estar salvo quem está buscando pouco. Mas deixa de receber as revelações, deixa de sentir a presença do próprio Criador falando contigo. Está vendo? É isso. Olha, está acontecendo. Olha o plano do Senhor. E não só falando contigo, na linguagem do Espírito. Não adianta dizer, olha, agora o cara está ouvindo palavra, né? Está ficando louco, né? O mundo sempre vai acusar e vai perseguir até o final, não tem problema. Mas o Espírito Santo, ele fala com palavras inefáveis. Ele não só fala, como ele te faz sentir a sua presença. Isso é maravilhoso. Então, amados, quando tu sente isso, tu sente também motivação de buscar a face do Senhor. Tu sente também aquela alegria lá no fundo de quando vai ler um versículo, ainda que leia pouco num dia, porque cada um tem um tempo, tem uma situação, tem uma condição de vida, ainda que leia pouco, porque tu sente o Espírito Santo, porque tu faz como Jeremias 33, versículo 3, aquele texto diz que tu deve clamar quando tu vai orar, tu deve buscar com emoção, deve conversar com o Senhor Deus, a chegar no momento que lágrimas descem. Deve pedir, Senhor, mostra-me todas as coisas que tu queres me mostrar. Então, aquele que faz isso está buscando a face do Senhor. Então, ele recebe essa motivação. Quando ele lê um texto da Bíblia, o Espírito Santo fala alto e diz: Olha, olha na outra página, olha lá. O Espírito Santo aponta os textos, irmãos, e aí vocês aprendem muito mais. Então, o exemplo que eu dei aqui para vocês, né, de algumas controvérsias, o mais simples de todos é esse dos 144 mil. Olha o absurdo achar que só 144 mil são salvos. Se o texto seguinte já está falando que tem uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Esse é o exemplo mais simples. De fato, o que esse grupo acredita é que haverão dois povos, um no céu e um na terra. Isso é um absurdo, porque o Senhor Deus, ele diz que tem um número certo e coloca muitos detalhes, como por exemplo, não haverá dia nem noite. É a luz do Cristo que vai iluminar os salvos. E se não tem a luz do Sol, não tem o planeta Terra. É um sistema totalmente diferente, é no céu. E estes exemplos que eu coloquei são apenas alguns exemplos. Mas todas as coisas que vos falo estão na Bíblia Sagrada, extensivamente colocadas por todo o texto bíblico. Quanto mais a gente busca em clamor, mais o Espírito Santo fala e revela essas coisas. E mais ainda vocês podem sentir a metanoia, a transformação, as mãos do grande oleiro no vaso, na alma de vocês. Isso é maravilhoso. Aquele que vem da região inacessível, mostrando tudo, chega no momento que nós entendemos o que é ser filho de Deus, filha de Deus. Somos como que deuses, pois o Senhor Deus é o Deus dos deuses. Simples assim. Por isso, amados, que João 6,53 diz que nós temos que comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, para termos vida em nós. O que significa isso? Nós temos que nos alimentar diretamente do Senhor Jesus. Somente Ele é a nossa salvação. Nenhum outro tem participação na nossa salvação. Por isso também, o mesmo texto em João 6 diz o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor está sendo enfático para nos dizer que o alimento espiritual que nós precisamos, o pão que nos alimenta, não é somente um alimento. Se fosse apenas um alimento vindo do céu, já seria maravilhoso. Mas ele diz que este alimento é mais do que um pão que desceu do céu. É o próprio Cristo Jesus, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seu Deus poderia ter enviado um pão do céu e nós entenderíamos que pode ser isso, pode ser aquilo. Nós poderíamos nos desviar um grau para a esquerda, um grau para a direita. Mas o Senhor deixa bem claro que o nosso alimento é espiritual, o pão que desceu do céu, é mais do que um pão qualquer. É a carne do Filho de Deus, ou seja, é o próprio Filho de Deus. Por isso, Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, se cumpre o que diz a palavra, que nós temos que comer deste pão, comer da carne do Cristo, beber do sangue do Cristo. É uma mensagem enfática, clara, para que nós busquemos diretamente a salvação no Cristo Jesus. Aí no versículo 52 diz o seguinte: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Então, quem fica pensando só nas questões da carne, vai pensar que o Senhor Jesus veio reinar na carne, vai entender até mesmo que a hóstia se transforma na carne, vai entender até mesmo que nós temos que fazer alguma obra, algum sacrifício, alguma coisa a mais, quando tudo já foi consumado. O pão vivo já desceu do céu e já enviou o Espírito Santo que testifica, o penhor da promessa, e todo aquele que busca a face do Senhor já está se alimentando deste pão vivo, já está comendo da carne do Senhor Jesus, ou seja, uma expressão para dizer que é ramo da videira verdadeira, já está recebendo a seiva direto da videira, já tem a vida eterna e abundante. Então, a metanoia é algo a se contemplar. A metanoia é o quadro completo. É o olhar fora da caixa e já tendo a expectativa daquilo que já recebemos. Pois o Espírito Santo que está pronto, que é santo, santo, santo, pois é o próprio Deus, habita dentro de nós e não erra. Ele faz isso para nos guiar. Esse guia que é o Espírito Santo, dando testemunho de Jesus Cristo, nos entristecendo quando pecamos, nos apontando nossas falhas. Ora, se nós nos entristecemos de fato com o Espírito Santo, nós não vamos mais querer pecar. Cristão que é cristão, crê e tem o Espírito Santo dentro de si, está selado porque acompanha a vontade do Espírito Santo. Busca, dentro de todas as possibilidades, atender ao chamado. Então, isso é ser justificado pelo sangue do Cordeiro, porque Cristo veio ao mundo para nos salvar, não para julgar. E todo aquele que aceita a Cristo tem os seus pecados todos cancelados. Foram cancelados mais do que perdoados, por quê? Porque é o sacrifício vicário que justifica, que lava os nossos pecados. Não depende nem mesmo de pedirmos perdão. Nós pedimos perdão sempre por humildade. Mas é aquele que morre num acidente e não teve tempo de fazer nada, não pediu perdão. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro, porque aceitou o Filho de Deus, aceitou aquele que fez toda a vontade do Criador, aquele que cumpriu todos os requisitos para a nossa salvação. Simples assim. Então, a metanoia, a transformação, quando nós observamos tudo que o Senhor Deus fez por nós, nós começamos cada vez mais a receber do Senhor Deus, o grande oleiro, a visão geral, o panorama de tão grande obra. O que nós observamos num cristão não é o produto final. Não é uma alma transformada. O que nós observamos é um homem pecador buscando a face daquele que irá transformá-lo completamente. Então, a alma que aceitou ser transformada, a alma que aceitou nascer da água do Espírito, é a alma que vai ser guiada pelo Espírito Santo para que este nascimento se complete. E esse nascimento se completa após a primeira morte. Então, olha a metanoia como é que acontece. Não tem como uma alma, por sua própria conta, sair fora da caixa. Não tem. Aquele que ficou rico, empresário, ele saiu daquela caixinha daquele modo de pensar antigo, descobriu formas de ganhar dinheiro. Mas no mundo espiritual, com milhões de demônios, com o pecado dentro do homem, porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o mal entrou na essência, na natureza do homem. Então nós todos, mergulhados no pecado, não tínhamos como sair. Estávamos todos condenados. Sem Cristo Jesus não há salvação. A metanoia, ela só acontece porque aquele que vem da região inacessível, este, o Criador, este pode nos salvar. Este é o Santo dos Santos. Santo significa separado do pecado, separado do erro. Perfeito, a fonte de toda a vida, por isso ele é o Criador. Então, amados, é muito importante nós sabermos no fundo de nossas almas que estamos salvos, que o Senhor Deus já fez a metanoia, pois a palavra diz que Cristo foi preparar moradas, foi, tudo foi, está feito, está consumado. É a herança, já foi adquirida. Foi o sangue de Cristo que adquiriu para nós, o sacrifício de Cristo que adquiriu para nós. Mais precisamente, foi o Cristo quem adquiriu para nós. Ele é a nossa vida eterna e abundante. Paulo nos coloca isso muito bem. Eu já li esse texto para vocês, eu vou passar por cima. Romanos 7, versículos 17 ao 25. Paulo nos mostra que nós estamos salvos. Isso ele mostra em todas as cartas paulinas. Mas aqui nesse texto, ele mostra o comportamento de quem sabe que está salvo. Quem sabe? Porque aquele que é convertido nem sempre a gente sabe, né? Não podemos julgar, né? E a metanoia, todos os irmãos que estão salvos, dentre eles, nem todos estão se alegrando por entender o que é a metanoia, o que é o sair da caixa, sair do pecado, olhar do lado de fora. Nem todos estão se alegrando, porque quando acontecem as coisas tristes, quando morre um, tá certo, tem a tristeza, mas a tristeza é muito menor quando tu sabe, vai dizer assim, eu sei onde é que essa pessoa está e não morreu. Tu pode chorar, pode ir lá no enterro, tudo. Mas tu sabe que a pessoa não está lá e sabe que ela está lá em cima com o Senhor Jesus, em bênção, em paz. Ela está agora na vida eterna e abundante. Saber disso é uma coisa, falar é fácil. Paulo descreve muito bem o comportamento do cristão que está observando, vivendo a metanoia, vivendo a transformação, passando por tudo isso, emocionado com tudo isso, caminhando com Deus. Romanos 7, versículos 17 ao 25. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Olha só. Nesse versículo, Paulo diz assim que tem algumas coisas que ele faz que ele admite, olha, eu não queria fazer isso, aconteceu. Foi o pecado que habita em mim. E é claro que aqui, né, é muito fácil a gente. É pecado e pecado, não é, irmãos? É muito fácil a gente pensar alguma coisa de Paulo, julgar, né? Porque ele não explica o que quer, né? Mas ele deixa bem claro ao longo do texto, já no versículo 17, que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, ele fez alguma coisa, mas não foi ele, foi o pecado. É, ele admite que fez alguma coisa errada. Só que para nós é muito fácil imaginar, aí Paulo pecou, né? Não, não, Paulo. É mais, nós não sabemos o que é mais fácil a gente tentar imaginar algo simples, muito bobo. Né? Mas como Paulo estava sendo santificado, mesmo as coisas mais simples, o Espírito Santo dentro dele acusava. Olha, tá vendo o que tu fez? Foi pecado. Não faz mais isso. Então, isso é aquilo que eu falei para vocês. Dependendo da vida de cada um, a minha vida foi assim. Um trem bala no pecado. Mas que pecado? Fala, pregador. Pois é. Imagino o que vocês quiserem. Eu não estou nem aí, eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Eu tenho vergonha De mim mesmo, já basta. Agora, vergonha de falar, eu não tenho. Se alguém quiser me puxar, fala todos os teus pecados, eu falo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o maior pecado é buscar o mundo, diz a palavra. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é simples assim, e eu vinha exatamente assim. Estudando muito e buscando as coisas do mundo e pecando, sim. Mas vocês esqueçam todos os pecados que a gente conhece. O meu maior pecado é o que a Bíblia diz, é dar as costas para o Senhor Deus e buscar o mundo. Eu quero isso, eu quero aquilo, por que que eu não consigo? E por que que eu estou estudando tanto e não consigo? E mais, e mais, e mais. Eu cheguei a buscar tanto o mundo que eu tive, conforme eu coloquei para vocês nas pregações, muitas mulheres me querendo e eu não escolhi nenhuma. Podia ter uma vida, conforme a Bíblia diz, em Cristo, com a varoa. Eu tive muitas oportunidades de ficar milionário e não escolhi nenhuma. A minha obsessão me deixava a minha mente buscando as coisas. No dia seguinte, eu nem voltava lá para falar com aquela pessoa que me deu aquela oportunidade. Então, amados, esse pecado que está em mim é como Paulo diz. Chega num momento que é um trem-bala. Ainda hoje eu posso errar, mas eu vou dizer a mesma coisa que Paulo diz. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Isso que é justificação, irmãos. É mais do que perdão. Aquele que não desiste do Senhor Jesus, aquele que diz que Cristo é o Filho de Deus, ele veio em carne para nos salvar, é o escolhido, o ungido, o Messias, Emmanuel, Deus conosco, é o próprio Deus, este está salvo. Esse que aceitou a Cristo, de maneira nenhuma ele tem prazer no pecado. O pecado é gostoso, dá prazer. Mas de maneira nenhuma a alma dessa vai buscar o pecado. Ela pode cair no pecado, como Paulo diz. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, se a pessoa vem num trem-bala, como eu vim, buscando, buscando as coisas do mundo, uns mais, uns menos, essa pessoa agora tem que parar esse trem. Tem que haver a conversão. A conversão já aconteceu quando deu as costas para o mundo e agora está olhando para Cristo, está buscando a face do Senhor. Mas a transformação completa, a metanoia, só termina quando chegar no céu. A partir do momento que creu, já houve a conversão, ainda acontecem essas coisas que Paulo está dizendo. Por descuido, por falta de vigiar, a pessoa acaba pecando, entristece o Espírito Santo. É o pecado que move a pessoa nos hábitos antigos. Então, amados, é claro que aquele que aceita Cristo e está buscando a face do Senhor, existe já uma metanoia bem visível, uma transformação muito grande, mas ainda pode acontecer da pessoa pecar. Versículo 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha aí, o Espírito Santo vai dando testemunho. De que tudo que a gente tem feito, assim, por impulso, eu quero isso, eu quero aquilo, depois foi ver, puxa, eu fiz uma coisa que não era a vontade do Senhor Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não tem remorso, não tem arrependimento, não tem nada. Fez, não me arrependo, gostei do que fiz, vou fazer de novo. Não interessa, é gostoso, é bom para mim. Mas não, Paulo no versículo 18 diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, não é em mim, e já corrige, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Que bem? A carne é boa, a carne é sagrada, né? É templo do Espírito Santo. É boa, mas por que que na carne não habita bem algum? Porque nós acostumamos a carne ao pecado. É isso que Paulo quer dizer. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Imagina Paulo dizendo isso, que santidade que ele estava já. Paulo que escreveu as cartas paulinas. Como que ele não consegue realizar o bem? É, mas ele está sendo humilde ao extremo, reconhecendo que quando ele peca, deve ter sido um pecadinho, alguma coisa ali, a gente não sabe o que é. Ele diz que o querer está em mim. Ele busca a face do Senhor Deus, é o querer dele. Mas ele não consegue realizar um bem. Quer dizer, a carne levou ele a errar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então aqui Paulo deixa bem claro. Ele acabou fazendo algo que é mal, algo que ele não queria fazer. Deixou bem claro, né? O bem que quero, ele não faz, mas o mal que não quero, esse faço. Esse versículo 19, se nós pegarmos isolado, aí sim, né? Deturpação total da palavra. É fácil, né? Dizer, olha aí, ó, Paulo, o cara que escreveu boa parte da Bíblia Sagrada, está dizendo que não faz o bem, mas faz o mal. Aí é fácil, né, irmãos? Por isso que nós temos que buscar entendimento, entender o contexto. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 20, ele explica melhor. Ele diz, ora, se eu faço, tá certo, eu faço o que não quero, e fiz o mal, mas é o que eu não quero. Mas eu fiz o mal, está condenado. Não, não é assim, não está condenado. Pecou, mas está dentro da graça, dentro do contexto que Cristo trouxe para nós. Cristo nos colocou debaixo da graça. Todo aquele que crê em Cristo, ainda que acabe fazendo algo que não quis fazer, porque estava buscando a face do Senhor, não estava buscando o pecado. Esse é o convertido. Então Paulo diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, aqui, irmãos, todo esse texto é muito mais amplo. Quando Paulo diz assim: acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quer dizer, quando nós vamos fazer o bem, quando nós vamos buscar a face do Senhor, nós estamos buscando a vontade do Senhor, o que que acontece? Muitas coisas acontecem. Aparece a nossa natureza pecadora, imperfeita. Aparece o Satanás, e seus enviados. Aparece a perseguição. Aparece a nossa vida, a nossa circunstância precária, a idade da pessoa. Aparece o corpo mortal, que não pode fazer tudo. Por isso a salvação não é por obras. Então, quando Paulo vai fazer o bem, ele acha essa lei em mim, mostrando que o mal está comigo. O que o Senhor Deus decretou como lei. Foi ordenado viver uma só vez, nós temos que nos santificar, nós seremos perseguidos, o mal está conosco. Nós somos o trigo, mas o joio está conosco. E o Senhor dizendo: olha, não dá para colher o trigo junto com o joio agora, não. Não vou acabar com tudo isso. Os dois têm que ficar junto. Então, amados, vejam o seguinte. Nós jamais poderíamos nos libertar do pecado se não viesse alguém fora da caixa e nos tirasse do pecado. Acontece que o pecado é toda essa dimensão. E o que está fora da caixa é o Santo dos Santos, é o nosso Criador. É aquele que é santo, santo, santo, eternamente imaculado. Por isso que o Senhor Deus, sendo santo, perfeito, ele é perfeito em amor também. Ele é o eterno, ele vem da eternidade. E sabendo que nós somos tão pequenos, o Senhor Deus não veio pisar na gente. Ele sabia que quando ele viesse, nós não conseguiríamos dizer sim e corresponder 100%. Não temos condição nenhuma. Inclusive, nós aprenderemos só lá na glória como adorar e como glorificar o nosso Deus do jeito certo. O Senhor Deus sabe que Ele, sendo perfeito, veio para nos salvar. Não veio para dar uma ordem, entenda quem quiser, entenda se puder e se não conseguir, que se lixe. Não, não é assim. Ele é o Salvador. Ele lançou a palavra sabendo que dentro de nós está habitando o Espírito dele que nos acompanha, nos dá discernimento e vai nos ensinando e apontando nossos defeitos. Por isso nós estamos debaixo da graça e não da lei. Ué, mas o Senhor disse que veio cumprir a lei? Como é que fica isso? É importante lembrar. Estando debaixo da graça, nós cumprimos a lei. O que que é a graça? É isso que eu falei para vocês. O Senhor Deus é o eterno. Ele não veio pisar na gente. Ele veio para dar a salvação. Então, sabendo que nós somos tão pequenos, que a partir do momento que nós sabemos o que é certo, nós sabemos a verdade, nós queremos seguir o Senhor Jesus. Nós fazemos de tudo, tanto é que nós buscamos a face do Senhor todos os dias. Mas como nós somos muito pequenos, o que que acontece, irmãos? Nós acabamos quebrando a lei aqui e ali, nos arrependemos e vamos sendo santificados, conforme diz Apocalipse 22:11, até o dia em que não pequemos mais. Mas no meio do processo, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A graça é isso. Todo aquele que crê naquele que é perfeito, aquele que não tem pecado, ainda que peque, não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas por quê? Porque é um tempo da graça que o Senhor Deus dá para que aquela alma se arrependa, se levante espiritualmente, deixe de ouvir o pecado e passe a ouvir o próprio Deus, o Espírito Santo que está dentro dela. Passe a receber por amor a sedução do amor e não a sedução do pecado. A alma que era seduzida, levada pelo pecado, ela está tão profundamente enraizada no pecado, que quando ela ouve a voz de Deus, ela não consegue se transformar num segundo. Então ela é justificada no tempo de Deus, o tempo que o Senhor Deus concedeu para aquela alma. Ela é tida como santa porque ela quer, como Paulo explica. E ainda que ela peque, ela afirma: olha, isso aí foi coisa do meu homem antigo, da minha natureza antiga. Isso foi coisa do corpo, dos meus membros, que se acostumaram ao pecado. Estou arrependido, clama, chora, pede perdão. Então, essa alma, ela não está debaixo da lei porque ela quer cumprir a lei. O Senhor Deus sabe que ela quer cumprir a lei. E o Senhor Deus sabe que dentro do tempo da graça, ela vai cumprir a lei. Por isso que Cristo diz que veio para cumprir a lei. Estão entendendo a maravilha do processo de salvação, a metanoia? Dentro do tempo que o Senhor Deus te concedeu, aquele que aceitou a Cristo já houve a conversão, já está caminhando para Cristo. Já tem a metanoia garantida, a transformação final garantida. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, que é perfeito, que é santo, habita dentro dele. Habita dentro dela, do filho, da filha de Deus. Nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Olha que maravilha! Nós estávamos retidos pelo pecado, agora estamos retidos por Cristo. Por isso, maldito é aquele que está debaixo da lei, porque não consegue cumprir a lei de Deus. Não consegue porque estava imerso no pecado, porque não tinha uma referência de cima. Mas aquele que aceitou o Filho de Deus que vem de cima, esse tem a referência de cima. Agora não é mais escravo da lei, agora é escravo de Cristo. Não está mais preso à lei, está preso a Cristo. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amados, isso aqui é para todo aquele que acha: ah, eu pequei, ah, eu fiz isso, ah, eu não sei o que, fica apavorado. Não, se tu está preocupado, é porque o Espírito Santo está dentro de ti, apontando o teu erro, está salvo, está salvo. É alegria. Nós não estamos debaixo da lei porque Cristo nos colocou debaixo da graça, nos justificando no seu próprio sangue. O que Cristo fez foi dar um tempo debaixo da graça para que ocorresse a transformação. Nós estamos buscando a face do Senhor, Ele está vendo, e então Ele diz que nós estamos debaixo da salvação da graça. Por isso que Romanos 7, versículo 6 diz assim: agora, porém, quer dizer, além de todos os teus erros, teus pecados, como Paulo mesmo diz, que às vezes, olha, peco, mas não sou eu, aconteceu, eu não quero mais isso, e ele vai se libertando disso. Mas se ele tivesse sido condenado, cheio de culpa, ele não teria entendimento da palavra, seria um pavor, não teria salvação. Mas com entendimento nós sabemos que agora, porém, estamos libertados da lei do pecado. Libertados dessa lei que diz: pecou, vai para a condenação. Não, isso é para quem pecou e quer pecar. Nós já estamos convertidos. Quando nós pecamos, pede perdão em ponto final. Não somos escravos da lei, nós somos escravos de Cristo, que padeceu, foi crucificado, levou consigo todos os nossos pecados, então nós somos escravos deste, a este nós servimos, a este que nos libertou. Porque em nossa pureza, voltando a ser crianças, nós somos inocentes, nós cremos nele e buscamos fazer a vontade dele. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Significa o quê, irmãos? Não estamos mais presos ao pecado, porque nós estávamos sujeitos ao pecado. Nós estávamos presos às acusações do Satanás. Nós estávamos presos a complexo de culpa. Nós estávamos presos até à psicologia que diz, olha, quando acontece uma coisa ruim na mente de uma pessoa, o que ela faz? Ela vai buscar o pecado, vai buscar o prazer como recompensa. Isso é uma resposta biológica. Se alguém está cansado, está sofrendo, quer ir para a gandaia, quer simplesmente se aliviar, quer obter algum prazer. Nós estamos libertos até dessa psicologia da carne. Porque se nós não tivéssemos salvação quando ocorrer um erro, quando a pessoa peca, o que a alma vai fazer é buscar mais pecado ainda. Vai buscar mais erro ainda, vai se afundar mais ainda. Então a palavra nos diz que nós estamos libertos de toda a lei, estamos debaixo da graça. Para quê? Para que possamos servir a Cristo em novidade de espírito, em alegria de sabermos que é novidade. Estamos salvos ainda que pequemos, porque nós não queremos pecar. Isso é novidade de espírito e não caducidade da letra, não é a lei. Em toda a palavra extensivamente colocado, que todo aquele que crê tem a vida eterna, os pecados foram cancelados, as iniquidades foram canceladas no presente, no passado e no futuro. Porque o Salvador carregou sobre si os nossos pecados. Nós estamos libertos até da lei que nos condena, simplesmente porque estamos debaixo do tempo da graça, crendo no Senhor Jesus. É o tempo em que o próprio Espírito Santo, que é perfeito, habita dentro de nós, dando orientação e, portanto, dando também testemunho de Jesus Cristo, que cancelou todos os nossos pecados, para que não nos preocupemos, para que busquemos livremente, como filhos de Deus, a face de Deus, nosso Senhor e nosso Pai. Isso é viver em novidade de espírito, saber que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, isso é a maravilha da salvação. Isso é já a vida eterna e abundante. Isso é a presença do Espírito Santo mostrando o que o Santo, Santo, Santo fez por todos nós. Eu vou ler mais uma vez o texto. Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Glórias ao Senhor Deus. Por isso ele diz, tendes paz. Por isso que ele diz assim, que nós temos que temer a Deus e não ao mundo. Por isso que o Senhor nos diz também que nós temos que simplesmente crer que Ele já venceu a morte, Ele já venceu o mundo. E a alma que não está observando a metanoia, não está observando todo o processo, a alma fica aí se descabelando, fica apavorada. Nós ficamos, né? Mas ficar apavorado e com medo é uma coisa. Agora, ficar apavorado e com medo a ponto de não crer no Senhor Jesus é até um modo de falar, porque aquele que crê está salvo. Mas aquele que observa, assim como o Pai observa, o Senhor Deus quer que a gente caminhe com Ele. Por isso o Espírito Santo está dentro de nós, nos dando discernimento para a gente observar. Aquele que observa, que caminha com o Senhor Deus, cada vez mais sente a presença do Pai, é cada vez mais como aquele filho daquele grande empresário que diz, olha, meu pai não me dá mesada, meu pai não me dá dinheiro, meu pai não me dá nada, mas o meu pai me ensina tudo. E quando eu completar 18 anos, o meu pai me diz que eu vou ter todas as condições de ter a minha empresa. Ele me ensinou todos os passos que ele já passou. Tudo que o Senhor Jesus fez é abrir um caminho para nós. E agora o Senhor Jesus, ele não lança ouro lá de cima, pode até conceder. A palavra diz que a gente pode pedir, que pode acontecer. De receber ouro, riquezas aqui embaixo, prosperidade. Mas o Senhor Jesus, ele abriu esse caminho, ele conhece esse caminho e nos ensina esse caminho porque ele sabe que o destino final é mais valioso do que o mundo inteiro. Então, a semelhança daquele pai que não dá nada para o filho, pai, tem casos assim, não sei se vocês já viram. O pai milionário não dá mesada, dá pouca vestimenta para o filho, né? Não dá nem o carro, não dá um real. E depois ainda declara, meu filho ficou milionário como eu, e eu não dei um real para ele. É claro que ele deu pão, deu roupa, deu moradia, mas ele deu tudo no mínimo necessário. Agora, em abundância, o que aquele pai deu para aquele filho? O conhecimento dele mesmo. Como que ele fez para ser milionário? E o resultado é isso. O filho igual o pai. Ficou milionário igual. Semelhantemente ao nosso pai. Que muitas vezes nós ouvimos alguém dizendo assim, que Deus é esse? É. Que Deus é esse que deixa o mundo assim? É a Bíblia toda explicando que o Senhor Deus não quis isso, foi o homem. O homem que fez isso, o homem que deu as costas para o Senhor Deus. E o Senhor Deus chamando a conversão e chamando também aqueles que já foram convertidos, vocês, meus amados irmãos e irmãs, a olharem para a grande obra de tal forma que vocês se maravilhem, caminhem junto com o Senhor Deus, para entender que Ele é nosso Pai e que todos os salmos são verdadeiros, mas são especialmente para glorificar o Senhor Deus. Por aquilo que nós já recebemos. É possessão, é posse adquirida. Nós já temos posse do reino do céu. Aprove ao Pai nos dar tudo isso. O nosso Pai, ele não joga ouro lá de cima. Ele enviou o próprio Filho que vale mais do que qualquer ouro. Ele enviou aquele que é o Verbo, que fez tudo. O único que pode realizar a transformação, a metanoia. Por isso mesmo, Paulo revela tão claramente nesse texto que nós todos vínhamos como que num trem-bala, cheio de pecados, e é aquele que se acha santo. Tome cuidado, a palavra diz, olha, quem quiser se gloriar, que se glorie em Cristo. Né? E Apocalipse 22, 11 diz, olha, quem é santo, santifique-se ainda, porque tu não és santo ainda como deve ser. Então, Paulo mesmo admite, ora, se eu faço o que não quero, ele admite que às vezes, misericórdia, Paulo, imagina nós, Paulo chega a fazer algo que ele não quer. Mas como ele entende a metanoia, ele entende a transformação, o que o Senhor nos concedeu, estar debaixo da graça, selados pelo Espírito Santo, já justificados, perdoados por todos os pecados. Então, ele declara, já ou não faço eu. Paulo entende o que está acontecendo. Se eu faço o que não quero, já ou não faço eu. Porque é como Paulo dizendo assim, ó, se dissesse, eu estou buscando a face do Senhor, é o que Paulo diz em todas as cartas paulinas. Para a gente fazer tudo, se gastar, padecer por Cristo. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está parando o pecado, né? Mas de vez em quando acontece. Esse trem-bala que precisa ser parado, quando ele para, é a metanoia completa, quando nós entrarmos na glória. Paulo, então, dando um retrato de como acontece a metanoia. Simples assim. Acho, então, esta lei em mim. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aquilo que eu falei para vocês. Quando vai fazer o bem, está fugindo do pecado, está buscando a face do Senhor, ele quer fazer o bem, mas o mal acompanha, a perseguição, tudo que a palavra diz. Né? O Espírito Santo acusando, viu, tu fez isso, não faz de novo. É a perseguição, nós somos até escravos de Cristo. Que a palavra diz, né? Porque nós não somos escravos, nós estamos libertos em Cristo. Mas nós agimos como escravos de Cristo. Como se Cristo fosse o nosso carrasco, né? A gente obedece, sofrendo, Mas é porque nós estamos saindo do pecado. Nós sofremos ao obedecer a Cristo, porque nós estamos obedecendo aquele que está nos tirando do pecado, aquele que já nos libertou, aquele que já consumou a obra redentora, aquele que já está à destra do Pai. Por isso que a palavra diz que Cristo rasgou o véu do templo. Ele é como âncora que atravessa o véu do templo. Ele está à destra do Pai. E ele confessou para o Pai que ele quer que onde ele esteja, nós estejamos também. Essa é a metanoia. Nós que estamos aqui no meio do pecado, segundo a palavra do nosso Salvador, nós vamos estar lá onde ele está, à destra do Senhor Deus, para estarmos à destra do Senhor Deus. O que que tem que acontecer conosco? Uma transformação mais ou menos? Não. O Senhor Deus é santo, santo, santo. É totalmente separado dessa imundície aqui do pecado. Se Paulo não tivesse debaixo da graça, aquele pecado que ele cometeu ali, ele não ia jamais subir. Então, Cristo, âncora da nossa alma, está à destra do Senhor Deus e já declarou para o Senhor Deus que ele quer que onde ele está, nós estejamos também. Isto significa que nós estamos selados, garantidos para que esta transformação completa, esta metanoia divina aconteça dentro de nós. Simples assim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Olha Paulo dizendo que no corpo carnal existem desejos, existem coisas que ele ainda pensa, ainda que por um momento. É aquilo que eu falei para vocês, né? Não vamos julgar, principalmente Paulo, né? É mais fácil a gente pensar que alguns pensamentos passaram na mente dele, leves, dele querendo alguma coisa ainda do mundo, e ele vê que isso são coisas dos membros, do corpo carnal, pois a palavra diz para a gente se contentar com o que tem e seguir a Cristo. Não é mesmo? Então, no versículo 23, Paulo diz assim: Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha que forte, irmãos. Paulo identifica que tem algo no corpo carnal que batalha contra a lei do meu entendimento. Quer dizer, aquilo que ele já entende, a salvação, aquilo que ele quer, o homem interior que tem prazer na lei de Deus, acaba descobrindo que ainda tem nos membros dele algo gritando, algo indo contra o entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, olha só. Aquele anseio, aquelas coisas do homem antigo, ainda prendem Paulo debaixo da lei do pecado. Olha que coisa, irmãos. Assim nós também, porque não vemos a vontade do Senhor Deus, porque não queremos. Mesmo nós cristãos, no vale, nós temos que contemplar, temos que observar com amor, temos que adorar, isso que é adoração. Adorar é olhar e olhar muito para o Senhor Deus e para o que Ele está fazendo. Temos que ser tomados de cima com a presença do Criador, porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está dentro de nós e muitos de nós estão entristecendo o Espírito Santo, agindo como se o Senhor Deus não existisse. O próprio Deus está dentro de nós. Eu tenho dado testemunho para vocês, irmãos. O Espírito Santo fala muito alto. E apesar de todos os meus erros, através do amor, o Espírito Santo tem apontado, tem me entristecido, me colocado em lágrimas, tem apontado os meus erros, tem me esmagado no sentido de me colocado a pensar, a ver, olha, não tem saída, o que que tu está fazendo? O que que tu pensa que tu vai fazer? O tempo vai passar. Todas essas coisas que a palavra do nosso Deus aponta, o Espírito Santo tem colocado dentro de mim. Então Paulo diz assim, ó, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Nós temos prazer, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Apesar de tudo que nós sabemos, irmãos, ainda tem coisas que ficam impedindo a gente de entrar nesse regozijo do eterno que já nos selou e já nos colocou garantidos dentro, nós já estamos dentro da metanoia, dentro da transformação divina. E essa falta de entendimento, essa falta de olhar, de adorar mais o Criador, nos faz ainda ver nos nossos membros outra lei, que batalha contra a lei do nosso entendimento. É claro que eu estou lendo apenas um texto curtinho de Paulo. Eu estou apontando a nossa situação com a ajuda dos textos de Paulo. Não estou dizendo que Paulo estava nessa situação, porque se nós padecermos por Cristo como Paulo padeceu, nós veremos a metanoia que Paulo estava vendo. Paulo acusava tudo isso para dar ensinamento para nós. Ele já estava repleto de felicidade, como nós conhecemos na palavra que ele colocou, por saber que ele já estava salvo, que ele estava conosco apenas pela vontade do Senhor Deus, por amor a nós, porque dele mesmo ele queria estar com Cristo. Ele já estava conhecendo, vendo, apesar de todo o sofrimento que ele passava, já estava vendo a metanoia, a transformação que o Senhor Deus estava colocando nele. Mas para nós, observando o texto de Paulo, nós lemos assim: olha, nós temos prazer na lei de Deus, mas nós vemos ainda nos nossos membros outra lei, alguma coisa que nos traz pensamentos e sentimentos que batalham contra a lei do nosso entendimento. Nós já temos o entendimento, para que então sofrer mais ainda? Nós já sabemos que vai ser assim, agora vamos dando glória. E Paulo diz assim: isso me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Porque se nós ficarmos debaixo da lei, que é a lei do pecado, nós vamos ouvir mais os nossos membros carnais. Nós vamos ouvir mais o acusador. Nós vamos sentir mais a opressão. Porque os nossos membros, nesse mundo aqui, que Paulo se refere ao nosso corpo carnal, só podem sentir a situação desse mundo, só podem sentir as coisas que esse mundo faz. Dentre elas, ensinar o pecado. Muitas coisas o mundo nos ensinou, e essas coisas em nossos membros ainda falam alto, falam muito alto. No Antigo Testamento eram aquelas pessoas que estavam sempre descontentes, com saudade das panelas de carne com cebola, para quem conhece, né? Em Êxodo, já aqui em Cristo Jesus, semelhantemente, nós estamos num deserto, mas nós estamos semelhantemente com saudade das panelas de carne com cebola, porque quem aceita Cristo Jesus é colocado num deserto, é o deserto carnal, vai vendo que tudo vai se fechando. E aí Paulo diz assim: eu tenho prazer nisso, eu gosto de estar nesse deserto. É a lei de Deus, é a vontade de Deus, porque o Senhor Deus me colocou no deserto justamente para eu ver que é a metanoia, a transformação, para eu ver que eu tenho que sair desse mundo, para ver que eu tenho que ouvir agora a voz do Criador, parar de ouvir a voz do mundo. Mas lá no fundinho eu ainda estou com os meus membros gritando, né? Pelas panelas de carne com cebola. Observem que o Espírito Santo nos explica de forma tão simples. O Senhor nos tira do mundo, nosso Salvador, para quê? Para levar para a morte? Não. Para levar para o deserto. Ué, mas que coisa é essa, né? Tem gente que só entende um versículo ou dois. E aí, Jeremias 33, versículo 3, clama, pede. É um exemplo simples que eu estou dando para vocês, mas vai muito além disso. Clame, peço, que aí fica nesse esquema. Olha, aquele que não clama, não pede, é capaz de ficar assim: ué, o Senhor Jesus me salvou para quê? Para me botar no deserto. É, o outro dizendo: era melhor antes, né? O outro dizendo, muitos dizendo: olha, esse teu Deus aí não funciona, né? O outro: abandonei a fé. É terrível, irmãos. Agora, nós que sabemos a promessa, nós que sabemos porque o Espírito Santo está dentro de nós, e por isso ele é o penhor da promessa. É a garantia da promessa. Por que que é a garantia? Porque ele estando dentro de nós, ele nos mostra, nós sabemos e não trocamos Cristo por nada e nem por ninguém. Então, nós ficamos sim com saudade das panelas de carne com cebola. E se tiver, é permitido, né? O dia que tiver, usufrui daquilo que tu tem, vive o teu dia feliz. Quem tem mulher, quem tem carne com cebola, quem tem casa, quem tem carro, seja o que for. E a mulher que tem o varão, quem não tem, não tem. Mas a verdade é que de um jeito ou de outro, nós sabemos por que que nós estamos no deserto. E nós sabemos por que que esse deserto vai ficando cada vez mais seco. O ímpio vai dizer, ah, que bobagem, porque vai ficando velho e morre. É por isso, um dia acaba. Não. Não é por isso. Cristo não nos salvou para colocar no deserto nem para morrer, não. Aí a gente vai tendo aquele entendimento, quem clama, recebe. Isso você já entende, eu não preciso explicar, mas eu estou dando para vocês a lembrança do que é Jeremias 33, versículo 3. Aí a gente sai daquele entendimento de um versículo só. A gente sai da limitação. Acontece a metanoia. Sai da casca, sai da caixa, né? Que é quebrar a casca, como dizem, né? Aí nós nascemos da água e do Espírito. Aí nós entendemos o que que Paulo está dizendo. Nós entendemos que a obra do Senhor é tão grande que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Quem não entendeu isso, pesquise o que que é estar justificado. É mais do que perdoado. A obra consumada na cruz. Então, Paulo dizendo: olha, essa obra é tão grande que eu tenho prazer na lei de Deus. Nós também temos prazer de estar no meio desse deserto, eu não troco por nada. E o maligno que não entende ainda pega e pisa mais ainda no cristão, né? Sente a maldade, sente o riso, a ironia, a zombaria. E às vezes até o Satanás enriquece um cristão para ele cair no pecado. Isso não aconteceu comigo, estou livre. Olha aí, irmãos. Então, nós sentimos prazer na lei de Deus. Até irmão nosso, que é milionário, ele permanece no deserto. Achar que é brincadeira? Não é, não. Eu vi no. Tem aí no YouTube, procurem. Tem cristão que é milionário. Como é que é a vida dele? Claro que ele sendo milionário, a palavra diz que pode. Ele não vai passar fome. Mas ele está lá domingo dando sopa para os pobres, pessoalmente. Ele tem uma casa simples. Ele tem refeições simples, não é caviar, não. Ele não vai jogar o dinheiro fora. Dinheiro que pode ajudar os pobres. Então ele, frente ao que ele tem prazer na lei de Deus e ele está no deserto também. Ele vai dizer, ah, mas que deserto é esse, meu irmão milionário? É meu irmão, estou feliz, mas ele não está no deserto. É o entendimento de um versículo. Se ele é cristão, conforme a gente viu o exemplo, vai ver a vida dele, é um deserto. Ele pode acordar 6 da manhã para pegar um iate, não é? Fazer um passeio de 6 meses longe do mundo, sozinho, ou com a esposa, com a família, encher o iate de guloseimas. Ele é milionário. Mas o deserto dele é esse. Em vez de fazer isso, o que que ele faz? Ele prefere acordar 6 horas da manhã ou 4 horas da manhã, ler a palavra. Dependendo do organismo dele, porque se ele é milionário, ele deve ter recursos para ter uma alimentação boa, uma saúde melhor e tudo melhor. Mas ele prefere acordar cedo, se preparar, pregar a palavra, fazer o que o Senhor Deus pede, ver o plano de ajuda aos pobres, já que ele tem dinheiro. Esse é o deserto dele, isso é um grande deserto. Ele podia estar no iate, gastando dinheiro. Então, nós que somos cristãos, temos prazer na lei de Deus. Não trocamos por nada, mas nós percebemos, nós sabemos, como Paulo diz, que nos nossos membros existe outra lei que batalha contra a lei do nosso entendimento. Por mais que a gente entenda toda a palavra, muitas vezes a gente sofre ansiando, porque a alma ainda deseja alguma coisa do passado. E isso, conforme Paulo diz, nos prende debaixo da lei do pecado. Que está em nossos membros. Aí Paulo então declara: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui Novamente, olha só, pegar só um versículo não dá, né? Aonde que Paulo era miserável? Não, na graça, salvo. Nosso irmão Paulo, vocês conhecem a Paulo, vocês que leem a Bíblia Sagrada. Miserável homem que eu sou, assim ele diz, né? Para deixar bem claro quão terrível é o momento em que os membros de Paulo dão desejos ou lembranças, resquícios, alguma coisa daquele trem-bala que ele vivia, alguma coisa das panelas de carne com cebola. Porque se tem, tem. Mas se não tem, não fica olhando para trás, não é digno do arado quem olha para trás. Paulo aqui está mostrando que, olha, uma coisa é a metanoia, é a transformação. Outra coisa é a falsa transformação. Porque tem gente que diz que é de Cristo e não sei o quê, vai lá no perfil e vê que não é. Não é para acusar, não fala o nome de ninguém. É para despertar. Então, quando Paulo, que já está em Cristo, percebe alguma coisa assim nos membros, que o corpo dele, um desejo, alguma coisa que é do passado, ele chega a dizer que isso prende debaixo da lei do pecado. Isso é a lei do pecado, a lei dos membros, a lei do corpo, que quer isso, que quer aquilo. Aqui a gente não tem que querer nada. Eu falo, amados, misericórdia, eu falo como se eu fosse um mestre. Mestre é somente o Senhor Jesus. Mas eu falo a verdade, o Espírito falando para mim também. Porque a palavra diz que nos foi concedido até o padecer por Cristo, que neste padecer a força de Deus fica bem clara em nossas almas. Ela é revelada, e essa força é a força que nos mostra o panorama, que nos mostra a presença do Criador, que nos dá regozijo em sabermos onde estamos e como estamos, mas que pelo menos estamos em Cristo Jesus, estamos salvos. Então Paulo diz assim, que olha, existe algo dentro de mim que ainda me trava, que ainda batalha contra a lei do meu entendimento. Isso acontece conosco também, irmãos. Isso nos prende debaixo do pecado. Paulo não disse isso. Paulo disse que isso nos prende debaixo da lei do pecado, não do pecado, porque nós já fomos justificados. Nossos pecados já foram cancelados. Mas se nós damos atenção para os anseios antigos, para o velho homem, a antiga criatura, a velha mulher, o velho homem, ou seja, antes de nos tornarmos cristãos, nós ficamos debaixo da lei do pecado. O pecado nos escraviza. Esses desejos começam a falar mais alto, mais alto, mais alto. E esses desejos todos, Paulo diz, deixa bem claro, e nós sabemos que é, eles estão nos nossos membros carnais. Porque sim, até quando a gente está com fome, até alguém que está morrendo de fome pode declarar como Paulo: ué, mas eu não tenho direito de me alimentar, que negócio é esse? É a falta de entendimento da palavra. Que o homem foi ordenado viver uma só vez. Tudo está nas mãos do Senhor, até os fios de cabelo estão contados. Então, se chegar numa situação terrível, uma situação triste, tu tem direito de se entristecer, de chorar e tudo, mas ficar travado, ficar preso na lei do pecado, ficar dependente, escravo da criatura antiga, ficar sem o entendimento que o Senhor já deu para nós, que nós já temos tudo garantido, isso é obra dos nossos membros. Ainda que esteja morrendo de fome no meio da rua, se tu já entendeste a palavra, quando tu te entristeceres por isso, vai chegar no versículo 24 e vai declarar como Paulo declarou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, no versículo 24, é mais fácil entender até a metade ali. Miserável homem que eu sou. Paulo se qualifica num momento em que ele reconhece que os membros dele estão batalhando contra o entendimento de Deus, o entendimento, a inteligência, a sabedoria que Deus nos deu. Quando ele vê que algo nos membros dele pede ainda as coisas do passado, ele declara: miserável homem que eu sou. Não é que ele seja miserável, é que ele odeia o pecado, é que ele está vendo ainda com clareza agora o quão miseráveis nós fomos. Quando ele diz homem que eu sou, ele está mostrando a situação atual da qual ele só vai se livrar quando ele chegar na glória. Já chegou, né, irmãos? E assim é conosco. Miseráveis homens e mulheres que somos. Porque de vez em quando, ou a todo momento, nós vemos nos nossos membros outra lei, que é a lei que batalha contra a lei do nosso entendimento. Nós já temos entendimento, mas ainda grita aquela outra lei. E eu tenho falado para vocês isso. Eu tenho, né? Lamentado, não tem varoa, não tem isso. Enquanto eu me lamento, olha, os anos se passaram. E se eu posso ter varoa, aí posso, mas expliquei por que não posso, então por que não tem, então por que isso. Vai, continua assim, pregador. Eu só falo essas coisas para dar entendimento para vocês, porque não adianta, né? Se é isso mesmo que está acontecendo, é isso. Ou vou ficar preso no lamento. Eu coloquei para vocês que hoje eu choro mais, não é por mim, não. É pelos outros que não aceitaram a Cristo. Aí eu choro. Eu peço entendimento e o Senhor Deus derrama entendimento e tudo. Então, amados, ontem mesmo, hoje mesmo, aconteceu nessa madrugada uma pessoa, eu disse, olha, a pessoa vem chorando, está acontecendo as coisas ruins. E aí eu disse, olha, eu estou te convidando a te receber a palavra do Senhor Deus. Vai te deixar bem, vai te mostrar a transformação, vai te mostrar o que está acontecendo, é bom. Eu falei muito rápido, a pessoa não entendeu. Para vocês eu falo 2 horas de pregação que vocês escutam, que é a metanoia. Vocês estão buscando a face do Senhor Deus. Mas olha a situação de uma criatura. Chega num momento que acontece comigo, com vocês, com todo mundo, né? Não é com todos, né? Tem gente que foi criada desde pequenininho num lar cristão. Que bênção, né, irmãos? Eu só aceitei o Senhor com 51 e ainda apanhei muito depois, estou apanhando todos os dias. Porque eu estou parando esse trem-bala, né? Mas chega num momento em que nós vemos que a lei do pecado está escravizando. Então olha a situação do pecador, não quer ler a Bíblia, e eu digo, olha, né? Porque o mundo colocou na cabeça daquela pessoa que isso é coisa do passado, e a pessoa está frente à vida e à morte, vendo os outros parentes morrendo, e é sofrimento e não sei o quê, e quando eu vou lembrar, olha, ano após ano eu estou te dizendo, a palavra do Senhor Jesus é simples. Se tu ler 5 minutinhos, tu vai receber uma felicidade que nem é felicidade, é um regozijo da alma. Tu vai entender tudo isso. Então a pessoa me chamou, às vezes, me chamam para receber uma consolação, né? Tá chorando lá porque o outro lá tá, morre, não morre. E aí eu vou dar a consolação, vou tentar explicar, vou falar e tudo, não adianta. Né? Justamente as pessoas que durante muitos anos eu tenho falado que Jesus é bom, que é o plano, que é simples, mas tu tem que olhar, tem que comprovar, olha tu mesmo, vai ver, te prepara, os momentos ruins vão chegar, então comigo não é diferente, quando chegar os momentos ruins eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu não vou sofrer mais debaixo da lei do pecado. Eu não vou ficar mais como que sem saída. Eu não vou ficar mais desesperado. Eu vou sofrer, vou padecer, um dia vou morrer. Mas sabendo, debaixo da tristeza, das lágrimas, seja o que for que acontecer contigo, vai ter o regozijo. É um sentimento divino de saber o meu Deus vive, como Jó sabia. É uma alegria que não se explica, se vive, mas a pessoa que não tem noção do que a gente está falando, aí vai pedir ajuda quando a gente chega lá, você sabe o que é isso, né? A pessoa vai querer repetir a história. Não, eu estou triste por causa disso e isso. E ela vai querer um ombro amigo, vai querer que tu diga, não chora, vai melhorar, vai querer que tu diga, amanhã é outro dia. Isso não resolve. Isso a gente já fez a vida inteira e não resolve. Quando nós aceitamos a Cristo, o que que resolve? É a verdade, a palavra de amor, o carinho, o ombro amigo, sim, tudo isso. que a pessoa pediu, mas junto, quando fala de Jesus, não sei se vocês já passaram por isso. A pessoa que estava chorando, ela para de chorar. Parece que ela é tomada por uma raiva disfarçada. Para de chorar na mesma hora. Ela não quer ouvir esse nome. Seca. Para. Eu me pergunto assim, cadê o sofrimento daquela pessoa? Se eu viesse paparicar, olha, não vai acontecer mais, olha, vai melhorar, Deus é bom. Se eu falasse palavras superficiais somente e parasse por ali, capaz dessa pessoa ficar a noite inteira chorando no meu ombro, num masoquismo ali. Então, irmãos, o que eu estou dizendo é muito rápido, muito superficial, mas vocês entendem. Quando se fala o nome Jesus, até uma pessoa que estava em lágrimas, ela é capaz de parar de chorar na mesma hora que ela não quer ouvir esse nome. O mundo colocou na cabeça dela que isso aí é o fim, está tão terrível que eu não... é mais triste do que a notícia que ela tinha para me contar. Ela chega a parar de chorar. É, isso já aconteceu comigo. Então, amados, essa é a lei do pecado. É o pecado que escraviza. É o pecado que está nos nossos membros ainda e que nós observamos nos outros, que faz as pessoas serem escravas do modo de vida antigo, do modo de pensar antigo, do desespero, do estar sem saída, do estar na opressão, quando o nosso Senhor nos colocou dentro dessa metanoia, desta obra maravilhosa de transformação. Que é uma obra tão grande, que nós não podemos dizer quando que eu fui transformado, em que passo que eu estou. Não tem evolução. A evolução que acontece é um salto mais que quântico. Todo aquele que crê começa que o Espírito Santo vem e habita na criatura. É o penhor da promessa. Ele já está salvo. Porque eu falo daquele que crê. Se crê, vai correr atrás. Porque aquele que não crê fica brincando de cristão. E nós não podemos julgar, nós não sabemos. Que tem uns que realmente creram, mas por algum tempo foram seduzidos pelo mundo ainda, né? E ficaram como que brincando, mas não estavam brincando, estavam ainda perdidos. Depois se firmaram na fé. Então, amados, Paulo está deixando bem claro para nós que a metanoia, isso em todas as cartas paulinas, né? A metanoia é a grande transformação, é o nascimento da água e do Espírito. Mas aqui nesse texto ele está mostrando, olha, eu sabendo disso, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu não quero sair da lei de Deus. Se o Senhor Deus me deu esse deserto, eu quero. Só que muitos de nós, sabendo que é verdade, sabendo que querem e estão falando honestamente. Na hora, quando o deserto acontece, ficam como que sem saber, com saudade das panelas de carne com cebola. Quando nessa hora deveriam cantar, se tiver força, né? Então, quando nós temos o desejo pela lei de Deus e fazemos como Paulo, ouvindo o Espírito Santo, porque isso que Paulo está dizendo é a revelação do Espírito Santo. Ouvindo o Espírito Santo dizer, olha, está te lamentando por quê? Tu está com saudade das panelas de carne com cebola. E os meus membros dizendo, é, se eu abrir a porta de casa, eu posso pecar. Eu vou ali fora, ó, no mesmo dia, hoje está assim. E o Espírito Santo dizendo, tu está com saudade das panelas de carne com cebola, né? Tu está na lei do pecado, tu está escravo do pecado ainda. O pecado ainda tem uma correntezinha que tu tem que quebrar. Tu ainda tem que te libertar disso tudo. Tu já sabe da metanoia, já sabe do plano do Criador, já sabe que o Espírito está falando contigo de manhã à noite. Então nós somos tão pecadores que o Espírito Santo não desiste. Vocês sabem que é assim. E fala conosco de manhã à noite. De manhã à noite. E Paulo admite, miserável homem que eu sou. Ele se coloca na posição de miserável, ele não vai discutir com o Senhor Deus. Ele está apenas identificando que os membros, o corpo carnal dele ainda pede alguma coisa do passado. Mas ele imediatamente declara, né? Miserável homem que eu sou. Eu tenho dito para o Senhor Deus, irmãos, eu não vou mentir para vocês. Eu errei muito, mas eu tenho vindo para o Senhor Deus e falo também, Senhor, tu estás vendo tudo. Eu não consigo nem administrar que eu estou na tua presença. Tem que dar toda aquela volta que a palavra diz para a gente fazer, né? De lembrar quem nós somos agora, filhos de Deus, que o próprio Filho unigênito de Deus, o Cristo Jesus, foi enviado com este propósito, para nos colocar na frente do Criador. O Criador que é santo, santo, santo, não poderia nos receber. Não poderia, porque ele não tem parte com o pecado. É santo, santo significa separado do pecado. E o que que acontece quando nós oramos? Nós estamos face a face. Ainda que o Espírito Santo traduza o que a gente está dizendo, interceda por nós estamos na presença do Senhor Deus. Nós não poderíamos entrar na presença do Senhor Deus se Cristo não tivesse rasgado o véu do templo. E a forma como Cristo fez isso foi vencendo a morte e carregando os nossos pecados sobre si. Por isso nós somos considerados santos também. Por isso todos nós que cremos no Filho de Deus somos santos por igual. Por isso nós somos mais do que perdoados. Porque se nós tivéssemos um único pecado ainda, nós não poderíamos vir à presença do Senhor Deus. Não poderíamos. Observem que isso é extensivamente colocado em toda a Bíblia Sagrada, está consumado. Vou repetir e vou adicionar mais uma informação importante. Se tivesse um único pecado em nós, nós não poderíamos sequer vir em oração na presença do Criador, porque ele é santo, santo, santo. Separado do pecado, ele estaria separado de nós. E na oração sacerdotal, Cristo nos deixa bem claro que ele está no Pai, o Pai nele, ele em nós e nós nele, e, portanto, nós em Deus e Deus em nós. Nós estamos unidos, nós somos um com o nosso Deus. Se nós somos um com o nosso Deus, então nós somos santos desde já. Mas como o pregador explica melhor? Vou adicionar e vou repetir, porque é muito importante. E este, amados irmãos, este é o ponto alto da metanoia, da transformação que o Senhor Deus fez em nós desde já. O próprio Deus habita em nós, o Espírito Santo. Habita em nós, mas por que que o Espírito Santo se entristece e sofre por amor de nós? Porque nós declaramos e não desistimos, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, porque nós cremos, por isso estamos salvos. Por isso o Espírito Santo aceitou vir e habitar dentro de nós. Por isso o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. O Senhor Deus é santo, santo, santo. Ele não poderia ter nenhum de nós em sua presença. Vou repetir de novo e vou adicionar mais informações. Não poderiam, pelo próprio significado da palavra santo. Não pode. Não há mácula. Por isso ele enviou o Senhor Jesus para justificar os nossos pecados, para carregar os nossos pecados sobre si, conforme diz a palavra. E vou repetir de novo e adicionar a informação mais importante de todas. O Senhor Deus não pode receber nenhum de nós se nós tivermos pecado, não pode. Mas nós temos pecado, Paulo mesmo fala. Como é que fica então? Como é que o Senhor Deus nos recebe? Porque nós cremos no Filho de Deus e por isso somos tidos como santos. Nós somos santos porque Ele é santo e Ele nos santificou. A informação mais importante de todas, irmãos, é que Cristo já carregou sobre si todos os nossos pecados. Está consumado. Isso foi quando o Senhor Jesus, na cruz, padeceu por nós e sofreu algo tão terrível que antes de ir para o Calvário, o que que aconteceu, irmãos? O Senhor Jesus, ele orou e disse: Se possível, que passe de mim esse cálice. Muitos entendem errado, muitos entendem que ele estava pedindo apenas para não sofrer. Outros entendem pior ainda que o seu Jesus estava querendo desistir. Jamais ele veio para isso. Mas o ponto alto é que o Senhor Jesus estava pedindo ao Senhor Deus que houvesse outra maneira, que não acontecesse aquilo que aconteceu na cruz. Aí alguém vai dizer: ah, então o Senhor Jesus, quando disse, se possível, que passe de mim esse cálice, o Senhor Jesus estava pedindo, é para não ser crucificado. Não, não era isso. É que o Senhor Jesus carregou na cruz sobre si, venceu a morte e carregou sobre si todos os nossos pecados. Todos, de toda a humanidade, mesmo os pecados que nós ainda iremos cometer, se sim ou não, todos os pecados. Por isso nós somos tidos como limpos, santos, sem pecado. Porque nós pecamos, mas não porque queremos. Paulo deixa bem claro. Porque acontece. E quando acontece, o Espírito Santo aponta e a gente presta atenção e a gente faz de tudo para não pecar mais. Então, nós somos salvos somente pela obra vicária do Senhor Jesus. Quando ele pediu que, se possível, passasse dele aquele cálice, qual era o cálice de sofrimento que ele não queria passar? A cruz? Não. Então, qual era o cálice? É que na cruz, muitos de vocês já conhecem, o maior sofrimento do Senhor Jesus, ele que sempre existiu, ele que é o Verbo. O maior sofrimento dele foi carregar os nossos pecados, mas não carregar os nossos pecados, não somente isso. A pior parte é que ele, por estar carregando os nossos pecados, teve que passar um momento sem a presença do Criador, porque o Criador é santo, santo, santo. O Criador não pode estar presente na frente de tanto pecado. O Criador não pode receber a nós se tivermos um único pecado. Ele é santo, santo, santo. Mesmo naquele momento do Filho unigênito dele, o Criador esteve como que ausente. Não fez nada. Por isso que tem algumas traduções em que o Senhor Jesus diz: por que me abandonaste? Quando a tradução correta, eu creio, é: por que me desamparaste? Por isso, naquele momento, o Senhor Deus ficou como que inexistente para ele. Mudo, quieto, porque era o objetivo, estava programado. É infalível. Não é que o Senhor Deus abandonou o filho na cruz. Não. Ele desamparou, ele ficou por um momento separado. Não pôde ter parte com aquilo. Não pôde, irmãos. Olha quanta glória. Por isso, Cristo é a glória do unigênito do Pai, porque até a Cristo coube tão grande obra, a grandiosa obra de salvação, de carregar todos os nossos pecados. Cristo, então, desceu da glória, se separou por um momento na eternidade, se separou do Pai, desceu para vir aqui embaixo, debaixo da lei, para carregar os nossos pecados, levar sobre si no madeiro. E naquele momento, é o cálice que ele não queria tomar. É o cálice que ele pediu para o Senhor Deus que se passasse dele. Será que não tem outro jeito? Será que eu vou ter que mesmo ficar como que separado de ti? Diante de tão grande obra, nós temos que nos alegrar porque estamos padecendo por Cristo. Carregando a nossa cruz significa carregar o nome do Senhor Jesus. Significa reconhecer que nós temos o selo do Espírito Santo. A marca de Jesus Cristo está em nós. Nós somos dele. E ele passou por tristeza muito maior do que a nossa. Mateus 26, versículos 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, irmãos, quanto mais a gente adora a palavra, quanto mais a gente adora a Cristo, a pessoa do nosso Salvador, mais pecadores imundos como nós, reconhece que são pecadores imundos, que fizeram parte de uma humanidade imunda e agora estão no vale sendo abençoados até no padecer por Cristo. Estão apavorados, estão tristes, estão nos vales, cada um com as suas vidas, mas somos todos iguais, somos todos semelhantes. Todos nós conhecemos a vida, todos nós conhecemos as alegrias, todos nós desejamos ainda as panelas de carne com cebola e vamos ter lá na glória. Já sabemos do quadro completo, já conhecemos o panorama completo, mas nós estamos reconhecendo que era um trem-bala do pecado, a gente vinha em alta velocidade. Agora que nós estamos em Cristo, nós queremos o quê? A vontade do Senhor Deus. Nós oramos, pedimos, mas agora nós pedimos com entendimento. E até Cristo, que é o Filho unigênito do Pai, até Ele teve este pedido negado. Mas a palavra diz que tudo o que a gente pedir não será negado. Vocês estão entendendo a palavra completa? Nós estamos numa peneira, num paradigma. Sabe aquele ditado, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta meias verdades. Então nós temos que pegar toda a palavra e entender. Tudo que a gente pedir vai ser concedido, sim. Vai ser no tempo certo e na glória. E muita coisa aqui já foi concedida. Mas até isto que o Cristo pediu foi negado, porque fazia parte do plano do Senhor. Porque ele tinha que passar aquele momento no madeiro, separado do Pai. Porque o Pai é santo, santo, santo. Essa foi a maior tristeza do nosso Salvador. Passar algum tempo distante do Criador, distante no sentimento, como se ele não existisse, porque o Criador não podia estar presente, sendo ele santo, santo, santo. E o Filho dele carregando todos os pecados da humanidade, porque é assim que diz a palavra. É o que nós lemos, amados irmãos, em Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós lemos no versículo 5 também a continuação, deixa bem claro, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, texto bem claro, mostrando que o Senhor levou sobre si tudo que nos provocava doença, dor, todas as nossas transgressões, nossas ofensas, nossas iniquidades, nossos pecados, ele levou sobre si. É a metanoia, é o quadro completo, a transformação completa. Nós ainda temos dor, ainda temos pecado, mas a palavra diz que ele já levou as enfermidades, já levou as dores. Como é que a gente tem dor ainda? Já levou as nossas iniquidades, já levou o nosso pecado. É que é o quadro completo, ele já completou a obra salvadora. Então nós já somos tidos como santos, puros, imortais. Já temos a vida eterna. Bem claro. Isso nós também podemos confirmar na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Que maravilha, amados irmãos, Toda a obra salvadora do Senhor Jesus consumada, essa é a metanoia. É a grande obra de transformação que o Senhor fez. Está pronta. Todo aquele que crê entra para a graça, passa a estar salvo, não mais debaixo da lei do pecado. Ainda que peque, já está justificado. Está debaixo do amor de Deus simplesmente porque creu no Filho de Deus. Simples assim. E é por isso que Paulo, em todas as cartas, ele reconhece, ele ensina o que é o amor de Cristo. E é por isso que ele, quando lembra de algum dos desejos do corpo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como se Paulo não soubesse quem que vai livrar. Ele é Paulo, né? O Senhor Jesus veio pessoalmente para ele. Ele sabe que está indo para a glória. Essa expressão, quem me livrará do corpo desta morte, alguns até explicam que naquela época eles amarravam o pecador na frente do defunto, né? Então, se alguém matasse alguém, tinha uma lei lá que amarrava um de frente para o outro e tinha que ficar preso aquele defunto enquanto aquele corpo apodrecia. Era uma punição. Alguns falam que é por causa disso que Paulo fala: quem me livrará do corpo desta morte? Então, aqui tem mais coisas, tem mais ensinamento, mas eu não vou por um terreno que eu desconheço. A palavra é bem clara. Paulo escreveu as cartas paulinas e Paulo está se referindo à palavra de Deus, que é para todos, está dando um ensinamento para nós. E, de fato, em todas as suas cartas, ele nos ensina que nós temos que nascer da água e do Espírito, que os nossos membros têm outra lei, que batalham contra a lei do nosso entendimento. E cada vez que a gente dá atenção para isso, nós ficamos presos debaixo da lei do pecado. Por isso, então, Paulo também completa esse trecho que eu citei para vocês no versículo 25, dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha aí, Paulo dando um retrato fiel da obra consumada de salvação, dizendo que ele ainda pode ter pecado, ele ainda serve a lei do pecado, mas com o entendimento, até onde ele entende, até onde ele consegue, ele serve a lei de Deus. Paulo está explicando que nós não temos o entendimento completo, nós vemos em parte e por isso nós ainda pecamos. Então ele dá graças, e eu também dou, e vocês também dão, nós damos graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque com o entendimento, até onde a gente entende, nós servimos a lei de Deus. Mas com a nossa carne, quando a gente não entende, principalmente quando a nossa carne começa a gritar os desejos antigos, a saudade, até coisas que parecem não ser pecado, a saudade do conforto. Ah, era melhor antes de aceitar o Senhor Jesus, agora eu sou perseguido, agora não sei o quê. Alguns irmãos, no geral, melhoram, né? Porque têm entendimento. Mas mesmo os irmãos que estão milionários estão no deserto, eles não ficam com saudades das panelas de carne com cebola, dos desejos antigos. Paulo diz isso, que nós, com entendimento, nós servimos a lei de Deus. Mas com a nossa carne, a gente ainda serve a lei do pecado. Olha aí, quem diz que não peca é mentiroso. Só de viver nesse mundo já é um pecador. Só de ter a natureza pecaminosa, já não pode vir à presença do Criador, porque ele é santo, santo, santo, separado do pecado. Mas a obra de salvação é tão grande que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso nós somos considerados santos. E a palavra para isso, ser considerado santo antes mesmo de terminar a santificação, significa justificados. Significa que o Senhor Deus salvou, significa que todo aquele que crê tem a vida eterna só porque creu naquele que é santo. Então, no tempo certo, dentro do tempo do Senhor Deus, o Senhor Deus encaixa aquela alma, mesmo o ladrão na cruz, que teve só algumas horas ali, o Senhor Deus encaixa aquela alma na metanoia, na transformação divina. E desde já nós somos considerados santos. Desde já nós estamos sempre em oração, frente a frente com o Criador, porque Cristo nos lavou no seu sangue. Na cruz ele carregou todos os nossos pecados, nós somos considerados santos. Por isso que a palavra diz assim, já estáis limpos pela palavra. Nós já estamos limpos. Isso nós lemos em João 15, versículos 1 em diante. Eu vou ler os primeiros 4 versículos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, irmãos, aqui mais um dos tantos textos confirmando que o Cristo nos justificou. O Senhor Deus conheceu as nossas almas, viu que nós podíamos ser salvos, predestinou até o momento em que nós aceitássemos a Cristo, chamou então e nós aceitamos. Como nós aceitamos, todo aquele que crê, o Espírito Santo passa a habitar naquela alma e essa alma tem a vida eterna. Então essa alma agora com o Espírito Santo dentro de si, essa alma está justificada porque cada vez que ela peca, ela é tida como santa, como limpa. Ué, mas pecou e está limpa? É, está limpa porque o próprio Deus está acompanhando, ensinando lado a lado aquela alma. Porque essa alma agora tem a vida eterna? Porque ela já aceitou, ela creu. Então ela é um ramo da videira verdadeira. E Cristo diz que Ele é a vida eterna e abundante. Ele é a videira verdadeira. Quando nós declaramos que cremos no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna porque nós passamos a estar enxertados, conectados na videira verdadeira. Passamos a ser ramo de Cristo. E passamos a receber a seiva da vida. Por isso o Senhor diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque se nós cremos, nós ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E a palavra é a água que o Cristo nos dá para a nossa santificação. E o Cristo nos diz que aquele que beber dessa água tem vida eterna e abundante, jorrando de dentro de si, desde já, para toda a eternidade. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, nós bebemos dessa água todos os dias. Nós já bebemos um golinho. Nós dissemos sim, porque ouvimos, porque bebemos dessa água. Essa água entrou e já é uma fonte dentro de nós, saltando para a vida eterna. Por isso que o Senhor diz que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem falado. Já estamos limpos. E nós já somos vara nele. Nós já somos o quê? Ramos de Cristo. Nós já somos filhos de Deus. Então, o que que o Senhor Deus está fazendo? Quando aparece um pecado, o Espírito Santo dentro de nós acusa. O que que Ele faz? Ele limpa pela palavra. Ele limpa os filhos que dão fruto, para que deem mais frutos. Por isso o Senhor diz, toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira. São aqueles que não aceitaram. Aqueles que brincam de Jesus, aqueles que vão na congregação só para sentir bem, mas limpa toda aquela vara que dá fruto. Isso é mensagem espiritual. Aqueles que estão em Cristo, são ramos de Cristo, estão recebendo a seiva, já beberam a palavra, essa vida já está jorrando para a eternidade, já tem a vida eterna, portanto, desde já estão na obra, estão sendo limpos, ou seja, cada vez que peca, não deixa de ser santo, não pecou porque quis, porque está justificado, porque já tem a palavra da salvação e o próprio Deus em espírito já está habitando dentro dele. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que nós podemos chegar em oração frente a frente com aquele que é santo, santo, santo. Glórias ao Senhor Deus por tamanha metanoia, por tamanha transformação que Ele propiciou em nossas almas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós ouvimos as pregações, ouvimos o Espírito Santo falar através dos irmãos, lemos a Bíblia Sagrada, porque nós desejamos sempre receber esse bálsamo espiritual, a consolação do Espírito Santo, que vem através do entendimento da palavra. Então eu vou colocar aqui Jó 35, versículos 9 ao 13. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. Aqui nesse texto simples, só passando por cima, nós entendemos cada vez mais a metanoia, a transformação, o contexto. A metanoia ela vai acontecer, quem está salvo, mas quando nós adoramos o nosso Criador e tudo que Ele está fazendo, nós sentimos dentro de nós a obra do Senhor e nos alegramos. Vejam se não é verdade. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Então, quando acontecem as opressões, sempre vão ter aqueles que clamam, estão pedindo ajuda e tudo. Por quê? Por causa dos grandes, o poder dos grandes que esmagam os menores. Aí a injustiça, até na esquina, um vizinho, casos de família, casos da sociedade, o mundo inteiro, sempre tem uma opressão, sempre tem uma injustiça. Aí clamam, aí isso, aí vem pedir ajuda. Porque o outro que é mais poderoso fez injustiça, fez uma covardia em cima daquele que é pequenininho. Aí no versículo 10 nós lemos, porém, ninguém diz, onde está Deus que me criou? Em vez de perguntar, onde é que está Deus nisso tudo? Eles já atacam o Senhor Deus. Se Deus não existe, e ponto final. Não, tem que perguntar, onde é que está Deus que me criou? Já está reconhecendo, olha, tem um Deus que me criou. Onde é que Ele está? Começa a buscar. Que dá salmos durante a noite. Que Deus é esse que não está aqui? A pessoa deveria perguntar, né? Ele que deu esses salmos tão bonitos que até filósofo lê e se apaixona. Que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Então tem gente que pergunta, começa a se aproximar do Senhor Deus. Assim nós que estamos em Cristo, temos que investigar mais, não no sentido de detetive, apavorado, onde é que está o segredo da Bíblia? Não, é ler com calma o tempo que o Senhor Deus te deu, mas ler com paixão. Porque as tristezas desse mundo foi assim comigo, está sendo assim comigo. As tristezas são tão grandes, não é que eu seja, não é que eu, não, nada vem de mim. É que chegou num momento que as tristezas são tantas que eu fui obrigado a pensar na palavra um pouquinho que seja. Um pouquinho mais do que aquele ler, decorar. Eu leio a Bíblia, eu leio. Não. Analise com calma a mensagem do Senhor. E é o que diz esse texto. que chega algumas pessoas que chegam ao ponto de nem dizer, nem perguntar onde é que está esse Deus que me criou. Nós já sabemos onde ele está. Nós já sabemos que ele habita nas regiões inacessíveis, no céu, acima de todos os céus, e também habita dentro de nós de forma tão terrível que ninguém percebe. Mas todo aquele que clama recebe revelações a todo momento. Nós já sabemos, então nós temos que perguntar também. Porque muitos clamam e o Senhor não responde, mas por quê? Diz aqui, por causa da arrogância dos maus. Às vezes eu estou falando com uma pessoa, a outra pessoa do lado diz assim, repetiu. Ela está de tabela dizendo, olha, o cara já está derrapando, está em sanidade mental. Pode ser que um dia fique louco, né? Mas vocês entenderam? A arrogância dos maus, não quer escutar a mensagem. Às vezes repetiu, repetiu, é para enfatizar. Por isso muitos clamam, porém o Senhor não responde. Por isso muitos vão de vento em popa e aí na hora da morte vão querer aceitar o Senhor Jesus, não vão conseguir. Por causa da sua arrogância, eles não vão conseguir colocar no coração que é possível ser salvo até naquele momento, um ladrão humilde. Que não teve arrogância, foi salvo lá, né? Malfeitor e tudo, fez coisa ruim, mas na essência dele ele foi enganado pelo mundo. Ele era humilde. E o Senhor Deus não responde na arrogância dos maus, não vai responder. Fecha todas as portas. Mas para quem é humilde, o Senhor Deus realiza sinais que ninguém. E aí o cristão é taxado de louco, né? Ninguém pode ver. Só aquele que pede. Jeremias 33, versículo 3. No versículo 13, aqui de Jó 35, certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. Porque o homem vive na vaidade. Eclesiastes nos ensina isso, né? Vaidade de vaidades. É só vaidade, vaidade vai e vai, o trem bala no pecado e vai e vai, não vai chegar a lugar nenhum. E se fosse só isso, seria muito bom, né? E no pecado, bababá, eu não quero saber, eu não quero chegar em lugar nenhum mesmo. Eu quero morrer e descansar. Não vai descansar. Vai para o lago de fogo. Quando Cristo vem e mostra que o caminho, a verdade e a vida é essa, é a humildade. Ele sendo Deus, ele sendo um com o Pai, teve que se separar do Senhor Deus, descer aqui, trazer a palavra de salvação, e teve que se despir de toda a sua glória, sendo tão humilde a ponto de tirar a sua roupa, colocar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, mostrando que o caminho da vida é esse, é ser humilde. É reconhecer que como ele é filho de Deus, nós somos também. Mas para ser filho de Deus, nós temos que reconhecer que Deus é Deus, que nós podemos perder tudo. Isto é humildade. Isto é metanoia. Isto é reconhecer que nós estamos dentro do plano de Deus. Porque o Senhor Deus enviou o próprio filho para mostrar: olha, vocês querem ser filhos? Sejam como meu filho. Essa é a mensagem. E o Senhor Jesus podia chamar a legião de anjos? Não. Antes de ser crucificado, o que que ele fez? Se despiu, botou uma toalha, como um gesto de humildade, lavou os pés dos discípulos. Foi isso que o Senhor Deus quis para nós, que sejamos filhos como o Filho unigênito. Tudo se fechando, isso é a metanoia na nossa alma. Compreender que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, e Cristo confirmando em todas as suas palavras, até na oração intercessória, dizendo que toda a glória que o Pai colocou nele, ele colocou sobre nós, para que sejamos como ele, filhos também. Quando então nós expandimos a nossa consciência espiritual, expandir o conhecimento do Senhor Deus. Quando nós entendemos esses textos como as quatro linhas anteriores, eu li Jó 35, do 9 ao 13, agora eu vou ler Jó 35, de 5 ao 8. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Aqui, amados, Jó está aprendendo como nós devemos aprender também. Porque todo mundo sofre. Eu não quero chegar ao ponto de Jó, mas nós vamos morrer. Eu não quero chegar ao ponto de João na ilha de Patmos. Eu não quero chegar como Pedro. Ah, pois é, no final a gente vai dizer: eu não quero ser como nenhum deles, né? Não quero ser como Jesus também, que foi crucificado. O que está feito, o que está programado, preparado para cada um de nós, quem que vai fugir disso se é a vontade do Senhor Deus? Então Jó nos ensina, nós também devemos atentar para os céus. Nós que sabemos que o Criador fez todo o universo, basta olhar para coisas simples, olhem para os céus e vejam, contemplem as mais altas nuvens. São coisas mais altas do que nós. Então nós estamos vendo a obra do Senhor. Aí a gente já fica assim com atenção, né? Em seguida o texto diz assim: olha, se a gente pecar, o que que a gente vai conseguir fazer de mal contra Deus? Nada. Não vai mudar nada. Nós somos mesmo que nada para o Criador. Isso se nós estivermos sem Cristo. As nações, a palavra diz, são menos que nada. Se as tuas transgressões se multiplicarem, quer dizer, se os teus pecados se multiplicarem, o que que tu vai fazer? O que que tu vai provocar no Senhor Deus? O que que tu vai mudar? Nada, não vai fazer um risquinho, não vai mudar a santidade dele, não vai tirar o poder dele, nada, não vai mudar a ideia dele, não vai ditar uma nova ordem, uma nova regra, uma nova lei, olha, vamos mudar tudo. Não, o seu Deus já estabeleceu tudo, o que que tu vai fazer para ele? Nada. Se tu pecar, o que que tu vai fazer contra o Senhor Deus? Nada. Se tu for justo, o que que isso vai servir para o Senhor Deus? Que presente ele tem? Nada. Ele já tem tudo. É, o que receberá ele da tua mão? Nada. Estão vendo o poder de Deus? O Senhor que fez tudo nos pede que nós olhemos para os céus, contemplemos as mais altas nuvens, as coisas de cima, a palavra do nosso Deus. E ele pede que nós fiquemos assim extasiados, adorando, olhando. É o Criador. Tudo que eu fizer aqui embaixo é o mesmo que nada. Cristo veio justamente para me conceder a vida eterna. Eu não posso dar nada para o meu Deus. Aqui diz: a tua impiedade faria mal a outro tal como tu. Se tiver alguém fazendo mal na terra, que mal vai fazer para Deus? Nenhum, nada. Pode fazer mal para nós, para outro, né? Da mesma raça humana. E a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Quer dizer, se eu ajudar alguém ali, é para ajudar. Isso aí ajudar alguma coisa ao Senhor Deus? Tu não pode dar nada para o Senhor Deus. Nós somos como nada. Esse Deus desceu para nos salvar. Ele entregou, enviou o próprio Filho. E nós, lembrando rapidamente o texto que eu já li, no meio dessas opressões, nem sempre dizemos: onde é que está Deus? Que faz os salvos, que nos deu mais do que os animais. Muitos estão assim. Nós já não estamos assim. Nós já estamos observando a metanoia, a transformação. E muitos estão clamando, porém, ele não responde, por causa de sua arrogância. Então, amados, não sejamos arrogantes nós também. Não, isso aí é a cereja do bolo. Porque às vezes uma pessoa está escutando a mensagem e ela já não aceitou a Cristo, mas já não é arrogante, não. Já está sendo buscada pelo Senhor Deus para que aceite. Porque o meu testemunho, eu coloquei para vocês, como os irmãos testemunham, é a palavra do Senhor. Isso aconteceu comigo. Eu que vos falo, na minha luta espiritual, eu perdi minha vida inteira nisso. A minha vida inteira, não consegui nada buscando a verdade. E agora, por amor a Cristo Jesus, eu vejo que eu perdi a minha vida. É, porque no final fui aceitar a Cristo e estou contente. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por isso que o padecer por Cristo é concedido. Por isso que a metanoia, todo esse processo envolve essa operação divina, envolve o contexto divino, envolve o simples sim. Todo aquele que crê é porque disse sim, de coração, né? Então este tem a vida eterna agora. Se essa criatura vai morrer como ladrão na cruz e receber a salvação, se ela vai receber mais um dia, aí naquele dia ela disse sim de coração, então ela vai querer buscar. Está buscando a face do Senhor, então ela tem a vida eterna. Já foi justificada. Então ela já foi convertida, já perdeu a sua vida por amor a Cristo. Já deixou de buscar a sua vida, buscar a sua colocação nesse mundo. Agora ela busca a Cristo Jesus. A minha existência parece que foi em vão, meu empenho em conhecer as coisas, parece que foi tudo em vão, insignificante. Eu só vi valor depois que eu aceitei o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não é uma tinta no papel. Eu volto a colocar Jeremias 33:3 para a consolação dos irmãos. O nosso Deus dá sinais. No meu caso, irmãos, até um anjo desceu em carne. Então, todo aquele que declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer nisto, ele está simplesmente salvo. Já aconteceu a conversão e a metanoia na vida dele. Mas isso, se ele o fizer em verdade, e isso somente o tempo vai mostrar. Claro que o cristão verdadeiro, somente o Senhor Deus sabe, mas eu coloquei esta pregação para a consolação dos irmãos que já conhecem, já estão dentro da metanoia, já sabem que estão salvos, mas todos nós carecemos da palavra do Senhor de consolação nesses tempos tão difíceis. Então, aquele que estuda a palavra, que busca a face do Senhor, que adora o Criador, paralelo à vida dessa alma, vem o mundo, vem a perseguição, vem tudo isso que Paulo explica, né? Vem a opressão, de vez em quando o cristão peca, vem clamor, vem lágrimas, mas vem sempre a certeza de que nosso Deus é perfeito. Vem sempre textos como Rute 1, versículo 16. Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Misericórdia, irmãos, nós carecemos de tanta consolação. Quanto mais nós lemos a palavra, mais alegria nós recebemos, que em breve estaremos na glória. Por que que eu digo misericórdia? Porque eu tenho sofrido tanto, amados, e tenho pedido entendimento, e o Senhor Deus tem derramado tantas riquezas que eu tenho até que parar a pregação, porque sempre eu passo do tempo, e aí eu vejo que fica exatamente como o Espírito Santo quer, são as pessoas que vão escutar. Não tento fazer aquilo que não é para mim. Glórias ao Senhor Deus que o Espírito Santo distribui. Tem os irmãos que fazem pregações curtinhas. Eu escuto muito eles, eu preciso deles. É dom. Escuto também os outros que fazem pregações longas como eu. Mas, amados, a gente fica emocionado mesmo. Mas quando o Espírito Santo manda parar, a gente tem que parar, né? Não dá. Mas ainda tem esse texto maravilhoso. Esse texto que eu li, meus queridos, Rute 1, versículo 16. É um texto famoso. É, muitos conhecem, quem não conhece, leia o livro. Assista o filme. O filme sempre tem aquela liberdade poética, né? Sempre eles adicionam alguma coisa. Vigiem. Leiam sempre um livro da Bíblia primeiro, e depois assistam o filme, quem gosta de assistir filme. Porque daí, quando já leu o livro, já conhece a história, já estudou, já assistiu pregações, quando vai assistir os filmes, vai saber cada vez que eles colocam uma coisa que não é verdade. Mas o filme Rute também é bonito, é lindo. Assistam, se quiserem, procurem com as palavras A História de Rute, tem mais de uma versão. Vejam se ainda está disponível as duas versões que eu estou vendo aqui na minha tela. Eu assisti várias vezes. É lindo, lindo de ver. Mas Esse texto que eu li para vocês, Ruth 1, versículo 16. Um texto famoso, muitos conhecem, mas não se dão por conta da metanoia. Da transformação completa que o Senhor Deus concede no tempo do Senhor Deus, na vida da pessoa, do jeito que o Senhor Deus quer. Basta crer. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. E qual é a metanoia? Qual é a transformação que nós lemos? Qual é a maravilha que nós lemos aqui no texto de Ruth 1, versículo 16? Que é um texto famoso. A cena é linda que eles colocam no filme. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth era moabita. Ruth fazia parte de uma sociedade que sacrificava crianças e fazia sacrifícios, e ela era uma sacerdotisa. Ela participava daqueles rituais. E, de repente, ela é chamada pelo Criador. De alguma forma, o Criador guia Ruth daquela sociedade maligna para fazer parte do povo de Deus. Que metanoia maior do que essa? A obra do Criador que escolhe as almas que, em meio à opressão dessa existência, só podem ser salvas porque o Criador mesmo chama essas almas. Nós já passamos por tudo isso, pela opressão do mundo. O Senhor Deus já nos observou, já nos chamou, nós já aceitamos. Já fazemos parte agora do povo de Deus. Antes, nós estávamos como Ruth, numa sociedade cujas atividades eram do pecado. Não interessa se estava matando, roubando, se estava mentindo, estavam indo na direção do mundo. Um mundo que vai ser recolhido, que vai terminar. Uma existência que foi ordenada por um breve tempo na eternidade. E Ruth estava todo vapor, um trem bala. Estava sacrificando crianças lá para um demônio lá. E de repente o Criador pega ela, traz para o povo de Deus. E ela passa a fazer parte da descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Que metanoia, irmãos! Que transformação! Então, aqui em Ruth 1,16, nós nos alegramos tanto porque vemos uma alma que vem de um terrível pecado para fazer parte do povo de Deus e ainda na descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo movimento que o Senhor Deus faz com todas as almas que aceitam o Filho dele. A metanoia, a transformação, é a mesma para todos. Parece diferente porque cada um está vivendo uma vida diferente, em tempos diferentes, mas é o mesmo Deus, com o mesmo poder, com o mesmo plano, que está simplesmente amando, criando as coisas e fazendo tudo com amor, porque a essência do nosso Deus é amor, ele é luz, é perfeito. E nós fomos incluídos nessa família. Isso é maravilhoso. A nossa conversão já aconteceu, nós já estamos caminhando para o lado oposto do pecado, já estamos buscando a face do Senhor Deus. Colossenses 1, versículos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É muito mais do que perdão, irmãos. O Senhor nos tirou, Ele nos tirou da potestade das garras das trevas e nos transportou, nos levou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. O reino do Senhor Jesus, em quem temos a redenção através do seu sangue. Olha só, a nossa redenção é somente em Cristo e no sangue de Cristo, ou seja, somente em Cristo e na obra de Cristo. E qual é a nossa redenção? A saber, a remissão dos pecados, ou seja, o que Cristo fez, Ele nos lavou, Ele cancelou os nossos pecados. Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, a palavra diz que é tudo passado, é consumado. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Já passou pela metanoia. É garantido porque é o próprio Deus, o Espírito Santo, dentro de nós, nos guiando, não tem erro. A palavra diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Agora, que já é garantido, estamos selados, devemos buscar as coisas que são de cima e não da terra. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensar no que é de cima e não no que é da terra. A palavra diz que nós já estamos mortos, é dito e certo. Então, onde é que está a opressão? Isso é a palavra do nosso Senhor. Por isso o Senhor diz para a gente ir em paz. Onde que está o medo, o temor? Porque já estáis mortos. E a vossa vida... Opa, estou morto. Aí aquele que só lê um versículo se assusta, né? Sim, já estáis mortos. Mas, e a vossa vida... Opa, eu tenho vida ainda? Tem. A vida eterna, abundante, criatura. Lembra sempre. A vossa vida está onde? Escondida com Cristo em Deus. Tão escondida que é como o Cristo ensinando para Nicodemos. É o Espírito Santo que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas está sendo guiado pelo próprio Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, tudo que vai nos acontecer, se morrer instantaneamente, que beleza, morreu em Cristo, foi direto para o céu. E agora, se demorar, que beleza, e agora, se ficar gagá, a vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo diz: não temas. É para olhar para as coisas de cima, olhem para a metanoia, para a transformação que o Senhor Deus concedeu para a tua alma. Lembre que o Senhor Deus concedeu até o padecer como honra. Por quê? Porque nós recebemos já estas coisas. Nós já ressuscitamos com Cristo. E quando nós chegarmos na glória, será a metanoia completa, a transformação completa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, irmãos. Em glória. Glórias a Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, nosso Deus glorioso, nosso Senhor e nosso Pai. Glórias ao Senhor. Amados irmãos, pensem assim. Pensem em quão grande obra de salvação, tanto é que é para recebermos a vida eterna e abundante. Pensem no que o Senhor fez por todos nós que cremos. Pensem na metanoia, na transformação completa que nós já temos. O Espírito Santo, que é o penhor da promessa, habita dentro de nós. Ele já está dando valor para nossas almas que eram caídas. Não importa o nosso passado, não importa o quão fraco sejamos hoje, importa a nossa fé única e exclusiva no Filho unigênito de Deus. Lembrem, por exemplo, de Oséias 3, versículo 1, um texto tão simples. Aqueles que não entendem é porque não assistiram o filme, tem o filme de Oséias também, não estudaram Oséias, não leram um texto tão simples, mas ele é simples por quê? Porque a palavra do nosso Deus é simples. Porém, nós estamos acostumados ao pecado, às coisas do mundo, e não entendemos, muitas vezes, a palavra do nosso Deus. E quando buscamos o conhecimento da palavra através da Bíblia, através de estudos bíblicos, através de irmãos que estudaram, então nós nos maravilhamos. nós estamos aprendendo que o Senhor está dando uma lição de que não é um Senhor tirano. Ele reconhece as nossas fraquezas. Ele diz para Oséias amar uma mulher, casar com uma mulher adúltera, para dar um exemplo de que Israel estava sendo adúltera, estava adulterando, estava amando mais as coisas do mundo. Aqui diz que eles estavam amando os bolos de uvas e estavam olhando para outros deuses. Então o profeta Oséias vai lá e casa com uma mulher adúltera. E isso se tornou mais um símbolo da personalidade do nosso Deus, que não vem botar o pezão, não vem esmagar a gente, ele vem salvar, não veio condenar. E todo aquele que crê tem a vida eterna e passa a ser como a mulher de Oséias. Inicialmente passa a ser uma pessoa infiel. E por mais que creia, a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem é santo, santifique-se ainda. Por mais que creia, está salvo, mas entenda que todos nós temos a natureza pecadora. Todos nós somos como a mulher de Oséias, inicialmente infiéis. E o Senhor Deus mostra em Oséias que ele é tão maravilhoso que ele não pretendia que nós fôssemos alguma coisa por nós mesmos. Não! Ele pegou a humanidade caída e enviou o próprio Filho Jesus como noivo desta humanidade caída. A humanidade caída, aqueles que aceitaram, são a esposa de Oséias, a mulher adúltera. Olha que imagem, porque nós temos assim a noção certa de que a noiva do Cordeiro tem que ser santa, imaculada. Mas a noiva, ela é santa? Não, porque pode. Porque ela crê naquele que é imaculado. Então, aquele que é imaculado, o Cordeiro de Deus, ele lavou a noiva pela palavra. Nós lemos isso confirmando em toda a palavra do nosso Deus, até o casamento entre um homem e uma mulher, a palavra diz que o marido tem que lavar a mulher pela palavra, tem que santificá-la. Isso é muito lindo, irmão, saber que o nosso Deus não vem botar o pezão, não vem esmagar. Somos a noiva de Cristo. E somos a noiva imaculada porque Cristo é imaculado, porque Cristo nos escolheu e derramou a sua santidade em nós. Quando nós percebemos que nós somos a noiva imaculada e, no mesmo tempo, somos a mulher de Oséias, adúltera, quando nós juntamos essas duas informações, nós entendemos a metanoia. Nós entendemos que o Senhor Deus veio e colocou as mãos no vaso, transformou o vaso, que seria um vaso para a condenação, um vaso de desonra, transformou esse vaso em honra. E no tempo certo vai colocar esse vaso na sua casa. É para lá que nós vamos, irmãos. Recebam essa alegria no coração de vocês, na alma de vocês, para que a gente possa passar melhor por esse tempo difícil. Eu sei que essa pregação foi longa e os que escutaram até agora aumentaram a sua fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. E viver pela palavra, e sentir a palavra, e adorar a palavra, e adorar o autor da palavra, que nos mostra de todas as maneiras que não tem como perder a salvação e que nós já somos considerados santos perante aquele que é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Pai das Luzes. Não existe palavra mais bonita e não existe outra palavra de salvação. Nós estamos selados, estamos a caminho, em breve, amados irmãos, glórias ao nosso Deus, amados irmãos em Cristo Jesus. Fiquem na paz do nosso Salvador, Jesus Cristo.